Jogos de diversão começando a 240ª, 140ª edição. Estou sem voz, não posso estar. Eu precisava daquele cara aqui pra ele poder gritar, mas ele não veio hoje. Eu já sei que ele não veio. Dele, afinal. Porque a gente já gravou tudo. Eu tô gravando isso por último. Se alguém quiser fazer, pode fazer. Eu dei aula, muita aula hoje, não consigo. E eu sou o Ilapso. Nessa semana estou aqui comigo, o Senhor da Eternidade. É, fizeram uma piada muito boa sobre o Daigo mais cedo, só que ninguém viu quando perdeu. É, fizeram uma piada? Não, vão ouvir sim. Eu gravei. Ah, você pegou essa piada? Ah, então. Maluco, tá uma delícia. Está aqui também o Daigo. É, porque fizeram a piada sobre mim, que é tudo um bando de cuzão. Está o Killerazos. Que vou levar uma garrafada na cabeça do Daigo, né? Falaremos sobre isso. Vai tomar uma garrafada de uísque pra deixar de ser otário. O Bode. Eu prefiro o Daigo do passado, ele era mais bom. Está o Nini. Então aí, vou comprar isso aí e eu tenho que buscar a Tati. Beijo. Está o Pyron, cara, não foi, né? Estamos aí rindo do Daigo, que é o melhor. E GG. Oi, eu tô ansiosa pra jogar com o controle de cachorrinho. Tá. E controle de cachorro. Nessa semana vamos falar do Nintendo Switch, ou Swift, ou Shift, ou Taylor Swift, ou NX0. NX0 expectativas, não sabemos ainda quem vai ser. Vamos falar sobre isso agora, eu estou sem voz, me desculpem, voltamos logo depois do Shimaners. Shimaners. Viagens temporais me deixam muito perdido, eu não sei. Deixa, cara, eu não sei, né? Como é que o Trunks faz isso, né, cara? Cara, tá melhor que o episódio de Game of Thrones já, ele tem uns loop temporal da hora. Loop. Shimaners. Abram as portas do pronto-socorro de Satanás, pois aí vem a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Esse é o programa. Número 246. Ao meu lado está o Senhor da Eternidade. Comendo chocolate, que tá gostoso. Lattes. E hoje nós temos e-mails para compensar aquela pataquada que rolou semana passada. O primeiro e-mail pertence a Lone Player, que nos diz: caros amigos Douglas e Pedro, tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Bem. Este foi um episódio bem peculiar. Há muito que não ouço um programa de vocês e tenho vontade de estar na roda conversando. Ah, você pode fingir, pode imaginar, nada te impede. É, responda a gente durante o programa. Nós não vamos ouvir, mas você vai ter dito. Deixa eu ver. Para ser sincero, acho que isso nunca tenha acontecido antes. Talvez seja porque Saint Seiya foi e ainda é meu anime e mangá favorito. Nossa, Não, se bem que, cara, se você for levar em consideração que todo anime e mangá é uma bosta, não faz tanta diferença, né? Não tem tanto pra onde ir. É, mas aí você já tá na violência também, né? Ah, mas então, já que você já tá na violência, até vai, já pra comer merda, come merda direito. Então ele tá certo. Ver o primeiro episódio de Cavaleiro Zodíaco em 94 talvez tenha sido um grande truque do destino. Com certeza. Que afirmação. Na manhã despretensiosa, estava assistindo a manchete e vi o desenho que mudou minha vida. Ok, agora você está indo um pouco longe demais. Estou preocupado com você, cara. Eu acredito, cara. Mudou minha vida também. A minha não. Depois de assistir, meus irmãos chegaram da escola e eu contei que eles tinham passado um desenho muito legal. Na época, eu estudava no período da tarde, então não sabia que tinha Cavaleiros também às 3 horas da tarde. De qualquer forma, eles também passaram a assistir e logo tornou-se febre na minha cidade. Não gostou na sua cidade, não. É pra tu que lado. Onde tinha manchete, teve isso aí. Não sei precisar pra quanto tempo, mas começaram a vender uma revista chamada Herói. Se eu não me engano, é. Conhece bem, né, Daigo? Porra, acho que é o primeiro Herói de novembro? Novembro de 94? Não me lembro. Eu lembro que tinha o Seiya na capa. Aham. Uhum. É, perto do final do ano, alguma coisa assim. Que passei a colecionar. Aliás, Herói, revista Herói simplesmente não existiria se não fosse Cavaleiro Zodíaco, né? Era basicamente só sobre Cavaleiro Zodíaco. É, tinha planos de fazer ela, mas o ponto certo foi aquilo ali, foi aproveitar a onda. Eles aproveitaram muito, mas eles tiraram muito leite de Cavaleiros do Zodíaco. Porra, até mais do que devia, né? É. Deixa eu ver. Assim como o Bala São João, que vinham com figurinhas a serem coladas em álbuns bem toscos. Cara, era foda. A gente falou sobre isso no podcast Nunca Encontrado do álbum de figurinhas? Acho que sim, falou. A gente falou. Caralho, aquele podcast. Essas balas ruins. Aquele podcast é o melhor podcast. Porra, com certeza. A gente ia ficar rico se a gente soltasse aquele podcast, cara. Ah, a gente ia aparecer na Globo. Nós seríamos ciceroneados por algum podcast maior que já faz dinheiro e tal. Sim. O único único item que eu não tive foram os bonecos, pois meus pais não tinham condições de comprá-los. Nem os meus, mas eles compravam mesmo assim, porque eu enchi o saco. Não, ninguém tinha, naquele começo não, cara. Teve que dar um ano pra fazer. Cara, eu lembro que era muito caro e era muito cagado. Uhum. É, porque eles eram um reaproveitamento de linha, né? Sim. A parada é aquela lei da oferta e da procura, né? Todo mundo quer comprar aquela merda, nego bota o preço lá em cima. Mesmo assim, tu não encontrava boneco pra comprar. Isso é tão bizarro que era. Não, os diecast era animal, né? Era por isso que era cara. Aquela porra era toda diecast, aquele monte de pés de metal. Um metal pra tudo que é lado. E era pesadão aquela porra. Era pesadão pra transportar. Algumas peças eram de plástico, tipo o chifre do touro. Eu lembro que era de plástico. Não, tinha umas paradas de plástico. Mas a maioria era metal. Todo capacete era de plástico, mas peitoral, ombro, bota, luva. Os acessórios de pequenos geralmente eram de plástico. Uhum. Lembro-me que alguns dos Cavaleiros de Ouro custavam R$100. Não, isso na época que o salário mínimo era de R$80. Olha onde a gente já foi, né? Pois 80 é. Conto dava pra passar um mês. Mentira, não dava, mas era o começo. Logo, sem chance. Porém, nada mudou, né? Se você vê hoje em dia, um boneco custa mais ou menos o mesmo preço do salário mínimo também. Quanto é que é o salário mínimo? 600 e caralho? Ou 800 e caralho? 800 e pouquinho. Ah, então não chega tanto. Mas dá pra comprar uns dois bonecos com o salário mínimo. Dá, dá. Assim, os que saem na hora com frete chega aqui e 600 conto. Nossa senhora. É bonito. É, eu fico pensando em quanto o pombo ganha pra ele poder comprar aquilo confortavelmente. Ele deve ser milionário. Porém, as trevas não chegaram com as infinitas repetições da primeira metade da série. Mas sim, quando a TV Manchete deixou de ser transmitida lá no Paraná. Caralho, teve isso? Porra! É, a Manchete tava sempre mal das pernas naquela época, desde que ele começo já tava. Mas daí ia perder transmissora local. Você tá brincando de carrinho, Daigo? Não. Você tava girando aí. Não tava girando nada. Veio daqui? Com certeza. Eu até ouvi um trem chiando também, mano. Tipo uma roda, parecia uma roda girando. Sério? Ah, foda-se, continua isso. Sueira. Só assistia quem tinha antenas parabólicas caríssimas para a época. Não, comprar uma paranoica é só se você morasse no meio do nada mesmo. É. Porém, Saint Seiya serviu para que eu passasse a gostar de animes e assim seguir adiante com Pokémon, Fly, o Pequeno Guerreiro, Dragon Ball e tantos outros que passaram na TV aberta. É por isso que eu digo, cara. Cavaleiros do Zodíaco estragou a vida de todo mundo. Gateway Drug. É. Depois de conseguir minha independência financeira, joguei todos os jogos, comprei os mangás, acompanhei os spin-offs, vi todos os filmes e até interpretava como Hyoga de Cisne nas salas de RPG do bate-papo UOL. Quem nunca, né? Ai, ai, ai. Sendo líder de um famoso e odiado clã. É, tudo que é famoso tinha é odiado, isso? Né? Tinha isso? Claro, meu tinha Deus, tudo. Ainda bem que eu não vi isso. Como pecado fica não ter conseguido adquirir os livros Gigantomaquia, referente à guerra contra os gigantes, uma vez que as séries normais são contra deuses, e a série G contra os tetões. Eu poderia escrever muito mais, mas já me prolonguei por demais, realmente. Também acho. Tô preocupado com você, garoto. Logo mais, tem mais, e foda-se, pare de roubar meu bordão, seu filho da corno. Agora manda pro... Agora é um incrível e-mail do... Silvia. Sim. Olá, senhores. Devo dizer que esse cast sobre o Cavaleiro do Zodíaco é um dos melhores até hoje, olha só, props. Eu botaria top 2 nesses 200, pois o primeiro lugar tem mais de 200, contudo. Pois o primeiro lugar vai ficar pra sempre de imersão, concordo plenamente. Na verdade, o melhor de todos é o de figurinha, mas você nunca vai ouvir. Ninguém nunca vai ouvir. Você nunca vai ouvir. É tanta coisa boa nesse cast que fico sem palavras pros senhores, apenas tenho que dizer obrigado. De nada, cara, disponha sempre. Olha aí. Disponha da minha enquanto dura. Acho que virou meio normal de vocês dizer que vai editar tal parte ou tirar tal parte na edição, e quando chega na edição final, continua a tal parte que vocês mencionaram que queria tirar antes. Acho que a gente faz isso desde sempre, não? Normalmente é porque, tipo, cara, a edição é sempre meio cagada. A não ser quando o bode faz, que aí é uma edição profissional, entendeu? O cara é pago e tal. É, a edição é meio cagada, então às vezes a gente perde essas paradas. A gente ouve tudo a 4 vezes a porra da gravação, enquanto a gente tá fazendo outra coisa, é foda. Sobre as indiretas que vocês acharam ser pro lápis que não terminou o Star Fox, nem era. O jogo era ruim mesmo e ele tava de boa. Fico feliz, Silvia, fico feliz. Eu tava falando dos senhores Loop Finito e Gustavo, flor que não cheira, arregando da missão de liberar a personagem no Broforce. Eu não vi isso, mas eles são fracos. Eles estavam participando com o Pivoto e mais alguém. Esses caras gostam de LOL, é foda. Pra jogar Broforce online e tal. Aí eles falam, não, cara, vamos fazer personagem não, vamos só jogar, cara. Porque as missões de desbravar personagem era difícil pra caralho, eles não tava dando conta. Isso é uma vergonha, mas tudo bem. Eu não posso ser responsabilizado por isso. É. Boa noite para vocês, se cuidem e até uma próxima, senhores. Até uma próxima, Silvia. PS, CDZ Lost Canvas não é a história oficial da série, apesar de ser muito boa. Eu não sei o que significa. É porque não tem um mangá, é isso? Não, tem mangá, sim. Não, tem mangá, mas aí certas partes são canônicas e certas partes não. Como assim? Ah, tipo filha? Não, não. Umas coisas o Kurumada usou em Next Dimension e outras ele simplesmente ignorou. Ah, entendi. Ah, foda-se. E como não é dele, né? Eu achava que era um outro universo como um todo. Que não tinha nada a ver com a Athena normal e tal. Saori e Piru. Isso aí. Não, de certo modo é assim agora. Ah, é? Uhum. Entendi. Que o Next Dimension limou um monte de coisa. Mas enfim, vamos para o próximo, que é... O Sheldon! Para aí, defensores do funk, aqui quem fala é o Sheldon de Ovo Menor. Queimando a rosca na fazenda do Watson. Ah, finalmente admitiu? Finalmente ele aceitou a sina. Uhum. Muito top, finalmente, o um episódio sobre CDZ. Pensei que vocês continuariam do ponto em que a Tanguinha parou. Não, Tanguinha, nós somos nós. Sim. Vocês por acaso vão chegar na parte 3, acabar com baixo frente soco, recomeçar em outro podcast num futuro longínquo, repetir o ciclo igual a manchete na casa de Leão? Não. Sempre possível. É, acho que não. Se for pra parar, a gente simplesmente vai parar do nada e acabou. Ah. Eu acho. Vai ser parou uma vez e depois voltou, não parou? Não, a gente teve um hiato, né? É, a gente parou por um tempão, porque quase um ano. Não, foi um pouco menos. Ah? Foi uns 6 meses, talvez. Ah, parece justo. Ah, foi um tempinho aí. Pessoalmente, espero que não, pois não quero que você. Pois quero que você chegue no Next Dimension, que não é só algo fenomenal, como te faz questionar ser escrito pelo Kurumada. Pois além de bem escrito, tem as tiradas pertinentes a quanto furos de roteiro das sagas passadas. Como um golpe que não funciona contra o mesmo cavaleiro 2 vezes, que acaba funcionando mais de 1000. Padrão. Mas é porque são pequenas variações, entendeu? Por exemplo, quando Seiya, dá um meteoro de Pegasus no Saga, o Saga comenta que os meteoros, na verdade, se tornaram um cometa. É terrível! E isso... Ou seja, é como se fosse uma pequena variação do golpe. É o mesmo golpe, só que agora tipo, são vários socos ao mesmo tempo que formam um cometa, entendeu? Então, manja aquele lance do Shiryu que o colar do dragão nunca é a mesma coisa? Sim. Aliás, essa é uma parada muito interessante do Cabelo Zodíaco. Que, tipo, os golpes, em alguns momentos você acha que, tipo, é uma metáfora. Que, na verdade, não tem Pegasus, não tem dragão e é só um socão. Em outras horas parece que tem realmente um raio mágico de luz que atravessa o cara. Você nunca sabe, né? Tipo, o meteoro de Pegasus, você acha que inicialmente que é só ele dando um monte de soco. Com uma mão só, por mais estúpido que isso seja. Mas depois de um tempo você não sabe se é isso ou se realmente tem meteoros vindo. É confuso. Não, além dessa parte, tipo, os treinos do Shiryu, de vez em quando é socão, de vez em quando é um upper, de vez em quando é ajoelhada, de vez em quando é voadora. É bundada, de vez em quando ele segura o cara e dá um suplex. É muito aleatório, você não sabe nem se é wrestling ou strike. Não, o Dragon Final. É verdade, o Dragon Final é outro golpe. É uma encoxada, né? É uma encoxadona top. Mas é engraçado, porque alguns golpes são ambíguos, outros não. Por exemplo, Explosão Galáctica. É sempre um tirombaço. É, Explosão Galáctica é uma porra abstrata mesmo, não pode ser ele dando um soco. Ou então outra dimensão, o cara realmente vai pra outra dimensão, pelo que eu sei. É, ele abre um rasgo no tempo e espaço e taca o cara lá dentro. Aliás, ele nunca mostrou consequências de outra dimensão. Outra dimensão nunca funcionou, né? Nunca ninguém tipo, foi pra outra dimensão, ficou lá e foda-se. Só servia pra jogar o cara, tipo, em locais muito longe de onde eles estavam. É, estúpido. Bom, foda-se. Continue. Deixa eu ver onde parei. Ah, tá. Faltou 2 coisas nesse episódio. Se aprofundar mais no desenho, pra quê? Também não sei pra quê. E o pombo defendendo a merda do Milo. Acho que não ia adiantar tentar chamar o pombo, não. E a propósito, o Dr. Bode é sempre um lorde do CDZ. Comenta muito esse garoto. Comenta muito esse garoto. Estes bodes sensacionais, maravilhosos. Sim, esses bodes maravilhosos. Tem uma pergunta ao Daigo. Guerreiros Azuis ou Saga de Asgard? Particularmente, acho a versão do diretor, que é o One Shot do Yoga, melhor por ser mais minimalista e curto e por ter um final trágico muito bom. Eu gosto de Blue Warriors, mas eu prefiro a Saga de Asgard porque tem mais brigas. Sim, e os personagens são legais. É, e os Guerreiros de Deus são legais pra caralho. O único Cloth Mythic até hoje eu tenho é só o Siegfried mesmo. Foda. Eu sempre quis um boneco do Ferrir, mas eu nunca achei. Acho que depois eu tenho como ver isso pra você. Me lembra depois. Ah, agora é tarde. Tarde sempre foi agora tarde. É tarde, já era. Queria que os outros cavaleiros tivessem tido algo neste nível, como o Shiryu indo trabalhar numa fábrica da Nike para pagar os remédios do mestre Ancião. Ia ser top. Não, mas isso aí era só pra mostrar que o favorito do Kurumada era o Cisne mesmo. Sempre foi claro isso, na verdade. Sim, qual o único deles que tem mais de 3 golpes? Caralho, ok. Agora, ressuscitando os devaneios de Tanguinha, usando como base a conjectura do Geek de Rust no começo do episódio. O que aconteceria se o Shun fosse pra Ilha da Rainha da Morte e encontrasse a Esmeralda lá? Simples, um paradoxo temporal que mataria os dois e não ia ter Cavaleiro de Fênix. No mais, que iniciativas top como essa se repitam e que saia um podcast sobre S-H-U-R-A-T-O Xureba. Xaroca. Xaroca top. PS. Um abraço do Yoga por trás para os membros do Facebook do Belch Frente Soco, que postam coisas maneiras, como o puto do Paulo Henrique Nunes. Sério que ele errou o nome do PH? Eu não sei, talvez tenha um cara chamado Paulo Henrique Nunes. Não, o negócio que ele mostrou, que ele mostrou até aquela foto do Rambo, a foto do aniversário do Rambo. Ah, tá, não é, ele claramente confundiu o nome do Pedrinho. O nome do Pedrinho, velho, que coisa, entregue sua carteirinha de fã do BFS na saída. Sim, seu bosta. Essas coisas restauram a minha fé na humanidade, lembra de minha infância quando inconsequente do meu tio me deu uma espingarda de pressão. Que eu usei para exterminar os gatos do meu bairro. Porra. Mas por que inconsequente? Esse tá certo. Que porra, desequilibrado. É matando os gatos não tinha nada a ver com a pistola. Tem que matar mesmo, filha da puta. Então, porra. Os gatos tão lá, velho. Tô lá de boa, né? Porra, matando os ratos. Não, se fosse uns animal nojento, tipo uns ratos, ninja, mutante, adolescente, assim. Ah, sim. E outras coisas que eu não... pizza. Eu não posso curtir ou comentar para não dar treta com as universitárias engajadinhas que eu estou tentando dar um creu. Porra. É justo. Fingir ideologias... É hipocrisia, mas se você vai fuder, tudo vale. Não, fingir ideologias para comer bucetas, quem nunca? Não, mas você tem que fuder mesmo, se for pra ficar de arrozão, aí vai tomar no seu cu. É, arrozinho... Mas, cara, você sabe, pela minha experiência, não tenho muita, mas pela minha experiência com mulher, elas preferem que você seja autêntico, sabe? A Jafé é o cara babaca que fala que, tipo, que manda... todo mundo tomar no cu, que é o cara que é igual a todos os outros. E fala, realmente, feminismo. Feminismo. Eu até acredito nesse tipo de coisa, mas eu não gosto quando um lado tenta puxar a sardinha mais assim, sacou? Tem que ser todo mundo igual, tem todo mundo se fuder igual. Entendi. Porque nós estamos aqui pra se fuder mesmo, porra, então... É da mais brasileiro, né? Porra, máquina de tomar no cu que somos. Passou da hora de fazer um top grupo no WhatsApp ou Telegram pro Baixo Frente Soco. Se eu não me engano, o Telegram já existe, você se que tá sendo... Se fobiar até do WhatsApp existe, cara. Não, acho que o WhatsApp tinha, mas não tem mais, não sei. Eu acho que ele quis dizer um top grupo, aquele grupo que claramente não é top. Não, pra ele, né? Eu não vejo os outros reclamando, por exemplo. A verdade. Enfim, até mais, seus mal acabados. Agora... Sinto ofendido. Dash, primeiramente fora Temer. Olá, senhor Daigo, senhor Daigo. Como vocês estão? Muito bem, graças a Deus. Você está bem, Daigo? Eu estou bem. Ótimo. Já estou alimentado, já peidei. Top. Afinal, o troféu melhor vilão foi foda, ri demais e me inspirou a jogar Chrono Trigger. LOL, só agora. Motivo, eu alugava e o FDP sempre apagava o save e nas duas vezes que tentei jogar via emulador, uma no celular e uma no PSP, a ROM corrompeu meu save. É um problema quando isso acontece, mas quem pirateia tem que se fuder. Agora, estou jogando DS, rezando para agora ir de verdade, eu acredito. Só uma dúvida, uma vez aluguei a fita do mesmo sei lá o que... E o save tinha um mago liderando o time, e não dava pra tirar a posição de líder. Dava sim, você que é burro. Sabe falar se foi erro do cartucho ou é possível fazer isso mesmo? Cara, não dá pra... Tem alguma hora que você que o Magus é forçado a ser o líder? Eu acho que não. Não é que ele é forçado, mas quando o Crono morre... Não, quando o Crono morre, depois, a partir do momento que... O Crono, ele é sempre o líder, fixo. Você não tem como tirar. Mas a partir do momento que ele morre, você pode tirar, obviamente. E mesmo depois não, que ele revive... Mesmo depois que ele revive, você continua podendo tirar ele do grupo. Não, mas nesse é o ponto. No Super Nintendo, se você escolhe um boneco novo pra ser o líder, ele é o líder até o fim do jogo. Não, você tá viajando. Não. Não, você tá viajando. Você sempre pode trocar os três do grupo, cara. Não. Tem certeza absoluta disso. Ah, a não ser que eu tenha jogado uma ROM zoada. Eu não sei se tem diferença entre versão japonesa e versão americana, sei lá. Nossa, se tiver isso é muito mas curto. Mas eu lembro que dava pra você trocar o líder a qualquer momento, independente. Eu lembro, por exemplo, com mas o Mago de líder direto. Mas eu acho que tem uma parte do grupo, uma parte do jogo que o Mario Magos tem que ser o líder. Eu acho. Eu não tenho certeza. Enfim, foda-se. Adorei o tema do cast CDZ e vida e vim comentar algumas coisas. Sobre CDZ Ômega, sim, eu vi tudo semana a semana. CDZ é meu ponto fraco. Nossa, aparentemente CDZ é o ponto fraco de muitas pessoas. Eu sei que tem muita coisa ruim, mas eu vejo e compro tudo. Lamento. O problema você. É comprar. É. O pivô fala sobre a produção em massa das armaduras de aço. E ela realmente acontece na segunda temporada do mesmo. Temos uma cidade como um campo de batalha onde tem os cavaleiros de aço lutando e dando apoio aos cavaleiros de verdade. Mas, meu Deus do céu. Só tinha 3 cavaleiros de aço, não? Não, nessa versão aqueles antigos de bronze viram de aço. Ah, tá. Os velhos. Os conceitos é legal, chegando até a mostrar o drama deles não terem acordado o Cosmo, mas que eles tinham a esperança de obter o mesmo. E mesmo que não despertasse... Caralho. Despertasse, não. Despertasse. Eles poderiam mudar... Esse cara escreve que nem um retardado, né? Puta que pariu. É, ele tava tentando melhorar, né? Ele tinha melhorado. Eles poderiam mudar a vida por Athena de alguma forma e já os deixava feliz. Pivoto falou de Lost Canvas, que, convenhamos, é uma das melhores obras de CDZ. Não sei porque eu não vi, mas eu duvido. O mangá, quer dizer, das melhores obras de CDZ é tipo ser a criança mais inteligente que o seu nome de Down, né? O mangá fez sim sucesso, tendo 25 volumes e gerando a série Gaiden, que conta a história dos Cavaleiros de Ouro daquela geração com 16 volumes. Senão eu indico muito, Daigo. Não entendi nada. Eu li. O que não fez sucesso foi o anime do mesmo, o que é muito triste, visto que era foda a série. Next Dimension, o mangá CDZ de raiz, ele é coisa da mente do Kurumada mesmo, sim, que é uma mente deturpada e homossexual. Como os mesmos clichês de sempre, 12 casos de novo e personagens parecidos visualmente. Até aí, cara, se você ler aquele Beat X, é a mesma coisa. É, todo mundo igualzinho. Só muda que é tipo uma roupagem de ficção científica. Não, ele tem aquela putaria de imitar o Osamu Tezuka, que falar que tem um Star System, sacou? São personagens sempre iguais, que desempenham papéis. Num universo paralelo lá, vai se fuder. Uhum. Mas eu compro mesmo assim, que você é fanboy. Até porque tem conceitos legais, como explicar que a Batalha de Mil Dias e Mil Noites, ou a extensão dos dois Cavaleiros de Ouro, só rola se o poder deles for equivalente. Caso contrário, o mais fraco se fode normalmente. Tá bom. Episódio G, ainda tem que terminar de ler. É bem legal, cara. Eu não li até o final também não, mas eu tava gostando bastante na época. Mas na época eu era meio retardado, então não sei. Até onde li tava bem foda, até onde li também tava bem foda. O tenso é que se os Cavaleiros de Ouro tivessem aquele nível de poder, os bronzes teriam sido aniquilados com muita facilidade. Mas esse que é todo o ponto da série, cara. Os Cavaleiros de Ouro eram muito mais sinistros, eram tipo mil vezes mais sinistro que os cabelos de bronze. Só que por um milagre de Athena, eles todos conseguiram triunfar. Como é que é? Please nerf to strong. Exato. Agora está para sair no Brasil o mangá do Santia Show, se ela for essa. Seria um grupo de saitias, mulheres cavaleiros que não usam máscara e que respondem diretamente a Athena, não faço ideia que for essa, que seria Santia, se faz sentido. Que seria um grupo de Black Ops do Santuário. Maneiro. Gostei da premissa. Senhor Dag, sobre os animes da temporada, o senhor viu Tiger Mask W? Achei fantástico. Você tá assistindo isso? Tá achando bom? Até agora está bem. Que pena. Achei fantástico, mas sabe me falar sobre a lore do mesmo? Tem séries antes, sim. Tem o Tiger Mask de 50 anos atrás. Começou no mangá, teve um anime. Eu já ouvi falar dessa porra. É, porque foi um dos primeiros lances multimídia do Japão, sacou? Que como a série é sobre um wrestler, sim. Eles usaram, na época, a liga de wrestling profissional pra ter um Tiger Mask. Entendi. E pra ele poder enfrentar os vilões dele ao vivo. Eu acho que ele pergunta aqui, porque tem um lutador real com esse nome? Eu acho que tem sim. Até agora tá no quarto Tiger Mask. Peraí, você tá falando de verdade ou do anime? Não, de verdade. Ah, tá. De verdade. Ele é produto do anime? Não. É, e o filme live, porque é um tokusatsu? Não entendi porra nenhuma essa pergunta, mas... É, tem um filme live de Tiger Mask nos anos atrás, mas é muito ruim e não merece menção. Justo. Abraçamos vocês mais ainda por falar de CDZ. Olha só, temos uma surpresa pra você. Tem mais. Ih. Embora eu faltei. Eu faltei, entendeu? Vacilei. Espero que todos os anos de fortalecimento não se apaguem devido ao meu enfraquecimento de ontem. Ah, pô, você tava ocupado, pô. Sim. Teve nada, não. Mas rolou um migué também. Eu podia ter feito o sacrifício, entendeu? Sacrifício. Rolou um miguelito com a tia Bamba? Rolou um miguelitinho. Ah, bicho, mas tem horas que realmente não dá, pô. Quem nunca, né? É. Dá umas dores de cabeça. Você olha pra um lado, olha pro outro. Porra, eu tenho que terminar isso aqui. Sim. Agora manda-nos um e-mail, o KVP. O que é KVP? Kratos versus Protoss? Ou... deixa eu pensar. Não sei. Sei lá. Ah, não, é Cassius Vargas Prestes, não é isso? É, o nome do cara. Explanamos! Foda-se. Explanamos o nome do cara, mas enfim. Estou enviando meu recado só para parabenizar pelos momentos de zoeira desses episódios, como a discussão de qual é o melhor cavaleiro. E depois o melhor Power Ranger. Agora falta saber quem é o melhor do Yu Hakusho, Kuwabara. E aí, com certeza. Tá louco. Parado. Cara, o Kuwabara é tão lixo que não tem yaoi dele, entendeu? Mentira, ah, mas porra! Sim. Você procurar tem sim. Olha! Fica difícil. Riei, você não consegue procurar no Google Imagens sem aparecer viadagem. Não, mas ser viadagem significa que ele é o melhor personagem? Não, mas ele é o melhor personagem. Ele é superior e tal? Esse é o melhor, cara. Ele é só o mais maneiro. Bicho, demorou tanto pra vir o desenvolvimento do Riei que quando veio, não, ele vamos falar dos opcionais, então. Xixi ou Akamaru? Não. Não, eu gosto... Mentira, eu gosto muito da Mestra Genkai também. Eu gosto do Chu. Ah, o Chu é legal. O Chu é legal também. E do Shurato... a Shurato complica, mas eu acho que o povo vai dizer que é o Reiga. Quase sempre. Não ligo. Ah, eu gosto de Shurato nesse caso. Eu diria que é o Reiga. É o personagem que eu mais gosto mesmo. Justo. Vejamos. Também queria saber qual motivo terem achado as escolhas dos ouvintes, de vilões dos ouvintes, tão merda. Porque foi... são. Sei que faltou clássicos como Bowser e Robotnik, mas os jogos de luta e RPGs ficaram bem representados. Não, só os de lutas que tinham. Não. Que é uma... E de RPG ficou meio esquisito. Sim. Tinha o Sephiroth naquela lista, cara. Que vergonha. Putz, a gente pôs o Sephiroth pra galera. Não, pelo menos a gente pôs isso? Ele pra... Ganhou? Foi sua mãe? Não, foi sua mãe não, foi o Bison. O Bison ganhou? É, no Bison no caminhão, muito forte. Não, que Bison? Foi o Magus, puta que pariu. Ah, foi o Magus? Que lixo, não é nem vilão. É, foi uma das coisas que a gente alegou várias vezes. Se eu tivesse lá, eu teria mudado essa história. Não, porque segundo o Pivoto, na noite você falou que ia votar contra a sua mãe. Ah, e o Magus disputou com a sua mãe? Sim. Aí é foda, é. Não deveria ter falado isso. Abraço e falou! Agora vamos para o último e derradeiro. Grande e famoso aquecedor de tuba diz: fala, pessoinhas do BFS, aqui é o aquecedor de tuba, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Foi muito bom o cast sobre o Cavaleiro do Zodíaco, é um desenho que eu gosto muito. Então você se odeia. Essa é a conta é essa, se você gosta de Cavaleiro do Zodíaco, logo você se odeia. Você tem problemas. Está em segundo lugar na minha lista de melhores animes, se você se odeia... Não, se bem que não, tudo bem, é normal que anime é tudo uma merda. Perdendo somente pra Yu Yu Hakusho, justo, que é um dos poucos animes bons no mundo. Aliás, essa lista só tem dois itens. Ah, ele, esse é dos meus. Mesmo cagando e andando para a cultura japonesa hoje em dia, gostei o fato dele ter falado hoje em dia o denuncia, gostei muito de acompanhar o CDZ, pois na época não tinha nada parecido na TV, de fato. Gostava de quando Cavaleiros Novos apareciam. Era maneiro mesmo. Mesmo quando eram aqueles escrotos de pata, tipo Misty de... sei lá o quê. Era Misty Lagarto. De... Lagarto. Apesar que a grande maioria deles só serviu pra ser saco de pancadas pra dar de bronze. Porra, não, o Misty de Lagarto tinha uma personalidade. Ele era viadão e ele não gostava de sangue, era tudo irado. Ele falava, eu estou suja. Ele tomava uma encoxadona de Pegasus. Como é que era o nome? Centelha do Pegasus. Todos os personagens tinham uma variação de encoxada? Ou era só o Shiryu? Ele era o Rolling Crash. Era um pilão invertido. É só o Seiya e o Shiryu que tem encoxada, né? Com destaque para sensacional o Janiano de Corvo, de fato. Que morreu tropeçando e queda de um penhasco. Pode acontecer com o melhor de nós. Não, ele tomou uns tiros antes de cair. Tem isso. O que eu mais gostava era o Yoga Negro. Mentira. Não, o Pegasus Negro, que tinha o terror da morte negra. É, o Meteoro de Câncer. Meteoro de... Literalmente, Meteoro de Câncer. Sim. Dos Cavaleiros de Bronze, só que era um câncer ninja, né? Dos Cavaleiros de Bronze, sempre achei que o melhor era o Shun, que eu tô viado. Porque ele tem o golpe mais forte da série. Qual? Que é ficar encolhido em um cantinho gritando Ikki. É verdade, isso é bem verdade. Summon Ikki era muito forte. É tipo no Final Fantasy que tem Summon Phoenix, sabe qual é? Mentira, não tem Summon Phoenix, né? Ou tem? Tem, no 7 você pode usar a Phoenix tem, como né? Summon Dislock. Ela revive todo mundo, né? No 3 também, não, no 6 também tem. No 4... Você comba o como sinistro era Phoenix com uma outra parada que você... Final Attack com Knights of the Round e sei lá mais o que. Uhum. Aliás, falando em lutas, revendo o desenho hoje em dia, elas são muito bagunçadas, assim, é uma bosta. Parece o filme do Michael Bay, não, é muito pior. Não dá pra entender nada do que acontece na tela. Por exemplo, até hoje eu não sei o que é o Cólera do Dragão. Aí você tava comentando sobre isso. Às vezes o Shiryu faz o gancho, às vezes sai o dragão da mão dele. Mas às vezes ele dá uma voadora. Foda. O voador é muito foda. Ficou... Cara, na verdade você pensa... Você imagina o Cólera do Dragão com um golpe. Mas o Cólera do Dragão não é um golpe. É tipo, é um grito. É um kiai. Tipo, ele é o dragão e ele tá furioso. Ele tá colérico. Ele aqui, vai... né? Porque lá tem outro significado. O quê? Qual é outro significado? Lá é Rosan Shoryuha, tipo, seria o dragão ascendente de Rosan, que é aquelas montanhas lá onde ele treinou. É verdade, tá? Então esquece o que eu falei. Aliás, eu quero adicionar que Cólera do Dragão foi uma boa tradução. Ficou bem melhor nessa última animação em CG, que apesar de ter ficado, ó, uma bosta, as lutas ficaram bem animadas, apesar de serem poucas. Outra coisa que gostei foi ter trocado o merda do Miro de Escorpião por uma mulher de mesmo nome, rolou isso? Sim. E convenhamos, fica bem melhor usando unha grande do que um homem. Achei preconceituoso da sua parte. Aliás, eu acho um tanto quanto bizarro que a armadura de escorpião nessa mulher aí mais parece um besouro do que um escorpião de fato. Até aí, foda-se, tudo igual. Tudo igual, né? É um lance meio... É tudo inseto. Ficou um lance meio egípcio, sacou? Ficou muito estranho. Você vê que escorpião, teoricamente, não é um inseto, né? Um aracnídeo, mas... Sim, sim. Foda-se. Falando nos bonecos, lembro que fiquei meses planejando pra minha mãe comprar um pra mim. E ela comprou um Yoga, foda. Caro pra caralho na época. E eu todo feliz contando pros colegas na escola. Me veio um gordo riquinho. Sempre tinha um gordo riquinho, cara. Tiava gordo riquinho. E escroto com 12 cabelos de ouro lacados na cara. Sempre assim. Chegando na cara de todo mundo, tinha um pico que ele tinha todos, literalmente todos. Caralho, tinha uma vontade de bater nele, roubar os bonecos dele. Pena que eu fui criado com valores cristãos. Quando o Yoga perdeu todas as partes da armadura, brincava com ele congelando em um esquife de gelo. Irado. Irado, eu fazia isso também. E descongelando ele jogando na parede. Quem nunca? Bons tempos. Bom, é isso, pessoal. Espero que esse cast seja um prólogo do Vindouro Cast CDZ, parte foda do setor no Trifial Tanguecó. Quase isso. Agora fiquem todos na santa paz de Nossa Senhora Sasha Grey e que ela abençoe a vida de vocês com muitas xarocas. Até mais. Tenha uma boa vida. Até a próxima. Vão se foderem. Beijos. Todo mundo vai se foder. Eu tô com pressa, não vai ter filosofia. Filosofia é que todo mundo vai tomar no cu. E é isso. A filosofia é cuide do seu. Cuide do seu e dos seus. E é isso. Justo, não? Justiça. E com este pensamento, pensem também em xarocas, pensem em xoxotas, como dizia meu pai zoando, pois logo mais tem mais e... Porra, meu ventilador para de funcionar. Não, peraí, grave. Não me abandona não, filha da puta. Não. Não, agora não. Não assim. Diversão na vez! Senhores, na semana passada, na sexta-feira ou na quinta-feira, não lembro, foda-se, já faz tempo também, depois que o podcast sair, a Nintendo anunciou finalmente aquela porra de Nintendo NX, NX Zero Expectativa, trocaram o nome pra um nome... NX Ninguém Liga. NX Ninguém Liga, trocaram pra um nome ruim, como sempre, a trajetória de ter nomes fodas, tipo Ultra, e o nome para... Olha, posso admitir uma parada geral? Eu gostei. Pô, Nintendo Cerveró, tu gostou? Cerveró? Caralho, cara. O logo é uma bosta, mas o nome eu achei ok. A animaçãozinha do logo eu achei maneiro, que ele meio que dá um... Cara, o nome tinha que ser bem. Nintendo Gatai. Não, tinha que ser Nintendo Cachorro, porque a parada parece um cachorro. Isso também, Nintendo Cachorro. Acho que só se Switch pra mim só faz sentido se for referência a Gap, o robô lá, que o cara grita Switch On quando vai juntar o robô. Se não for isso, bosta, mano. Eu acho que é Switch porque você tem tipo vários modos. Troca, mas achou uma bosta. Shift, ia ser mais maneiro. Porra, Nintendo Shift ia ser foda, hein. Cara, ia ser do caralho. Vamos contratar. Quando sair essa segunda versão ia ser o quê? Nintendo Shift Turbo. Ia ser foda, hein? Caralho aí. Ô, Shift to Turbo. Pedro, contrata esse rapaz aí, Pedro Castro. Ele é muito melhor que essas imbecis aí da... Que bosta japonesa aí. Pô, então, Pyron, você viu o vídeo lá. Vendo o vídeo, o que você achou? Então, eu achei que uma das coisas que a gente falou naquele podcast, né? Sobre o NX, que a internet falou, realmente tava certa, cara. É. Vai ser que, pô, realmente lembra muito o NVIDIA Shield e um tablet de Android aí que já tá rolando por aí, né? Mas assim, a ideia em si, cara, que eu falei, eu acho foda. Você pode ter o híbrido entre portátil e um console, finalmente, nas suas mãos, entendeu? E aí eu sou útil pra caralho, porque gosta de jogar, cara. Eu acho que maneiro. Desde que a Nintendo, né, ela passe a não ter mais um portátil pra concorrer com o console principal dela. Isso é tudo uma coisa só, entendeu? Não precisa esse detalhe, não. Acho que o tipo de jogador que vai ser afetado é um pouco diferente, né? O NX, eu nunca vou falar esse nome Switch. Eu convido a internet inteira a gente fazer... Fala shift. Ou falar Shift, que é o nome... Vou falar Shift, então. Eu convido a internet inteira a falar Shift. Ou NX, mas nunca Switch, pra fazer ver se o nome pega. Vou fazer a mesma coisa com GameCube, só chamava de Dolphin. Aí a vida me ganhou. Não, a vida te ganhou, mas a galera sabe que quando você fala Dolphin, o que você tá falando. Sabe qual é? É, mas eu acho que tá... Cara, GameCube não é maneiro, mas Dolphin é pior. Tipo, ah, tu acha pior? Pô, Dolphin é irado. É tipo Golf, cara. É irado, joga no Golf. Tá qual o sentido? É porque, sei lá, é um mamífero porque mais inteligente do que o homem. É quadrado e tem uma alta, essa coisa. Entendi. Mas, eu acho que ainda cabe o espaço de videogame realmente portátil, ao passo de que esse é um cara que ele é o videogame pra você ter em casa e poder levar. Que era o caso quando a minha namorada tava jogando... A namorada do caralho, minha esposa, tava jogando Yoshi no Wii U e ela não joga na televisão. Ela joga na porra do gamepad lá. E uma vez a gente tava indo pra casa da avó dela, que é num bairro mais distante, foi pegar um ônibus frescão desses da vida e ela perguntou, posso levar o jogo do Yoshi? Falei, não dá, você tem que levar o jogo todo, ficar na tomada. Ela falou, porra, falando que posso, podia não ser assim. Eu falei, calma. Você não vai, aí você mandou e-mail, você mandou e-mail pro pessoal da Nintendo e eles atenderam os seus desejos. Ô, Castro, você pode, pode levar o Wii U pra onde você quiser, mas se eu levar não, não, calma. Tô falando, você não pode levar só o controle com a telinha, ele precisa da. Ele precisa do, do alcance pra ver? Precisa. Pô, por isso que vai sair um novo agora, senão já tinha o Wii. Já é verdade. Né? Mas, cara, tem um negócio chamado Nintendo DS que faz um tempo já que tá aí. Mas é porque. E você super pode jogar em casa e você super pode levar. Isso, tipo, tudo que a gente tinha que fazer é arrumar uma maneira dele de você conseguir ligar na televisão. Só mas isso. Então, Castro, a parada é que o Nintendo DS e o 3DS, no caso agora, o Wii U e o Wii, eles todos estavam dividindo a atenção da Nintendo. Assim como o PSP, o PS Vita e o PS3 e 4 tinham a atenção da Sony. Concorrendo entre si, você tá falando. Não diria concorrendo, mas eles estavam atrapalhando. Porque se fosse concorrência, um e o outro estariam puxando a base de usuário. Eles estavam Sega Mega Drive usando anos 90 e usando da Nintendo, é não, isso? A diferença da Sony e da Nintendo é que o Wii U era o PS Vita da Nintendo. Okay. E o DS era o PS4, okay. Entendeu? É justo. É uma comparação excelente. Eu aí você pega e fala, olha só, agora a gente só vai ter uma base pra desenvolver, vai desenvolver só pra um videogame, a gente não vai dividir o esforço entre o Wii U nem 3DS, vai ficar com uma porra só que é o Switch. É mais fácil pro desenvolvedor, que vai fazer um jogo só. Sim. É mais fácil pra você, que só precisa marcar uma parada. E comprar só uma parada, que é o mais importante, né? Ah, sim. Faz sentido, você, tipo, une dois mercados em um, basicamente. Não, cara, até porque, assim, a Nintendo, não adianta. Ela, o próprio NX, Switch, sei lá, que eu quero dizer qual é o nome da porra aí, já é bem claro que não é um console pra competir com o PS4 e Xbox One. Não tem jeito, é outra pegada, é outra não, parada. Não, competir sempre compete. Não, assim, é outra proposta de videogame, né? Aquilo ali, entendeu? Não, vai então... receber Call of Duty dele todo ano. Isso. Então, se bem que vai ter remake do Skyrim pra ele, não vai? Não, já falaram. Que não, naquilo era Brinks? Ficando dando uma zoada. É. Era sério? É, a Bethesda não falou. Falou que, calma aí, a gente não prometeu nada. Que tenso. Enfim, como é a proposta de ter algo diferente, cara, trazer algo diferente, faz mais do que sentido você unir esses dois mercados no NX, entendeu? Até porque o hardware, esse foi o que tá falando aí, tá quase confirmado, não é tão potente pra você fazer algo de espetacular. Então, cara, o que portátil sempre deu certo da Nintendo? Jogo muito bem feito, pô, pode ter uma tecnologia, um gráfico um pouco mais, vamos dizer assim, não, pô, de outra geração até, né, anterior, mas são excelentes jogos que você, cara, continua jogando independente de ser, ter gráfico fodão ou não, entendeu? E quem tá jogando, comprando o NX, que é algo diferente que os outros consoles não tenham. Então, acho que é o lado que ele tem que ir, cara. Eu não sei, vocês estão acompanhando os números? Os portáteis ainda vendem? 3DS ainda vende pra caralho? Ou ele tá sentindo o peso do tablet, celular? Porque se eles estão fundindo, eles estão abrindo mão de um caminho, né? A Nintendo poderia muito bem lançar o 4DS, que agora viaja no tempo, e poderia ter o Wii XZ com um tablet em forma de X, foda-se. E eles estão unindo os dois mercados, porque eles estão vendo que um lado não tá rendendo mais nada. Mas que lado não tá rendendo? O de console, creio mesmo. É, o Wii U, ele teve uma vida útil patética, né? Perto de se espera pra um joguinho de mesa, que foi lançado em 2012. A gente, eu, Bode, Pombo, Fulvio, Jesus, que a gente ainda tem que gravar um podcast sobre isso, tá? A aventura do Wii U. Não pode deixar o Wii U morrer sem gravar isso. The Wii U Adventure. É, Wii U, a aventura. É, aventura Lego. Deve ter vídeo do começo da aventura, deve ter vídeo. É fácil descobrir quando foi, porque foi no dia do jogo Holanda e Espanha da Copa do Mundo. Então é só procurar Holanda e Espanha, o dia do 5x1, que você descobre que já foi. E. Não, mas olha só, o fato de você estar segregando não, né? Unindo um mercado de console de mesa com esse mercado portátil, eu acho que impede a Nintendo de continuar trabalhando nos portáteis de fato. Porque o cara. Pensa assim, no mercado asiático, tipo Japão, né? Lá é um tipo de lugar onde realmente o cara vai poder pegar a porra do Switch, entrar no metrô e tá tudo bem, tá tudo em paz, nada vai acontecer. Nenhum crime ocorre, nada acontece. Mas se você pensar em outros mercados, por exemplo, Estados Unidos, Nova York, já não é um lugar pro cara ficar andando com a porra do videogame de $300 dele no metrô. Mas não é um videogame, né, Pivô? Tem um tablet que o pessoal tá acostumado a andar na rua com essa porra na mão. Não sei, cara, mas assim, é um negócio que você perde, cara. Quem vai saber... Acostumado não, cara. É assim, cara, no metrô... Tablet anda. Minha mulher acabou de abrir a mochila, a primeira coisa que saiu da mochila dela é um tablet. Todo mundo anda com tablet. Eu tô andando com tablet e mochila o tempo todo. Se eu tiver com mochila, tem com tablet dentro. É, isso é mais tranquilo, né? Minha mãe também. O metrô, eu vejo também nego usando Kindle, assim. É, iPad, lendo jornal, isso é verdade. São Paulo, então? Pô, São Paulo, é. Aqui no Rio já tem muito. Só vai saber que é um console da Nintendo quem vê o cara puxando o controle do nada ali e começar a jogar lá, tipo... Se o cara tentar me roubar, eu vou falar que é o chinês. Fala, não, é o chinês, mano, é o chinês. Não rouba não, rouba não, rouba não. Rouba não, rouba não, mano, rouba não. E... Mas assim... Aliás, hoje eu impedi uma tentativa de assalto. Tu impediu uma tentativa de assalto, Daigo? Caraca, mano. Caraca, pausa no podcast pra gente ouvir isso aí. Pausa, você tem 30 segundos. Você tem 30 segundos, tá? Pra falar sobre a tentativa de assalto. É simples, passou um pequeno infante. Pequeno não, já devia ter uns 15 anos. Correu, pegou uma bolsa da tia, eu peguei ele pelo cabelo quando ele passou por mim e joguei de cara. Ele pelo cabelo, caraca. O moleque tinha cabelo, pelo menos, né? Tinha uns dreadão, um ficou na minha mão. Ai, caraca. Necali, ó, usou 20 segundos só. Parabéns. Parou. Fala aí, Nini. Chegou, estou no paraíso. A gente tá falando aqui sobre a Nintendo estar unificando ou não dois mercados de portátil e mesa com um aparelho só. Eu acho que o 3DS ainda tem uma vida útil. Não tem mais, pensando bem, não tem mais nenhum major da Nintendo pra ser pro 3DS. Talvez o Pokémon Sun Moon, ele feche o ciclo de grandes lançamentos, né? Talvez. Aí tem que ver... Que dois? Que mais que tem? Não, sair pro 3DS e sair pro Switch junto, não sei. Eu acho cara, que o Pokémon ainda não, mas... Eu acho que esse Pokémon não. Só o Lua, o Asteroide vai ser exclusivo é, do... O Asteroide é um bom nome. Cara, galera... O Asteroide cai e mata o Pokémon. Trata essa eternidade e o bode, cara. Estou muito bom com o nome. Muito mas, bom assim, vocês não acham que eles estão... Elas têm também... Porque, é, também, né? É, eu tenho certeza que vai lançar alguns jogos que são exclusivos de celular, né? Pra, pro Switch, porque esse processador que ele vai usar é o mesmo processador que a Nvidia faz e outras. É o Tegra aí, que é o mesmo que celular usa, né? É o Shield. Então, assim, é pra fazer um port, tá muito fácil. Eu acho que nem port precisa. Um problema que surge, tá? Só da gente falar isso. Eu não prestei atenção, mas talvez o pai não saiba dizer. A arquitetura é x86? Não é não, né? É x86? Então tá bom. Mas o próprio Tegra, ele roda jogo, quer dizer, o próprio Shield roda jogo de Android. Os caras já conseguiram resolver esse problema, já da Nvidia. E pelo que eu vi, o Tegra que ele vai, que o Switch vai receber, seria o que seria o novo Tegra, que seria o X2, né? Que o mais moderno hoje em dia é o X1. Ah, celulares mais modernos, né? Isso, seria uma versão customizada mais potente do que eles têm hoje em dia no mercado. Então, e assim, pode ter gente que vai achar isso ruim. Eu acho que é uma porra de uma puta de uma sacada, na verdade. Porque tem muito preconceito, né? Com o jogo de mobile e tal. O grande problema que a indústria de jogos passa em dia é como você consegue capitalizar videogame na velocidade que você consegue capitalizar jogo mobile, né? Que a gente fala errado aqui no Brasil, foda-se. Mas como é que você consegue... mobile, que é o certo, né? Obrigado. Mobile. Como é que você consegue capitalizar o mercado padrão de jogos, né? De jogos digitais e videogame, da forma que consegue capitalizar os jogos móveis e coisas free-to-play, tipo LOL da vida. Hoje em dia. Bom, essa é a grande sacada que a galera quer ter. E o pessoal aí vai arriscando. Tipo, Killer Instinct, que é de graça pra você jogar, mas se quiser compra. E agora a Nintendo vai lançar um videogame que é meio que híbrido da melhor de todos os mundos. Aí tem que ver se a Nintendo vai conseguir fazer uma coisa que ela tá se tornando especialista, que é fazer uma ideia muito boa, no fim das contas, ter uma execução meio mais ou menos. Cagar, né? Fazer merda. É, cagar na saída, que é o padrão Nintendo recente aí. Então, mas assim, se por todos as third party que ela anunciou, se ela deixar o negócio rolar, eu acho que não dá merda, entendeu? Mas tem que deixar o negócio rolar. Ó, esse negócio de third party, tá? Só lembrar uma coisa. Quando o Wii saiu, ele era bem assim, tá? Tinha todas as terceiras festas do mundo iam fazer não jogos não, pro Wii. Mano. Era cara. Assim, Nini. Era Call of Duty. Calma aí. Vou mandar pra vocês uma foto da third party anunciada pro Wii com comparação com o Wii U. Só não vai ter a FromSoft, sei lá. Não, vai ter um monte. Tinha Capcom, a Square e a Konami? Não, tinha. Então acabou. Tinha. Japão não, todo. Capcom, ali. Square e Konami, acho que não. Em 2006? Todas as três, não. Ó, Activision, Atlus. Bandai Namco, óbvio. Oh. Capcom. É, a Koei Tecmo, né? Uh-huh. Konami, Hudson. Aí. A Harmonix, a EA. Aí. Level 5, Sega. Pô, 2006? Ubisoft, Warner. 2005, sei lá. A galera era essa aí, pô. Não tinha essas porra. Ubisoft era um Zé Ruela ainda nessa época. Ubisoft, ainda é. Ubisoft é agora. É década de 2010. Então. A Tia Square também. Aí, de tudo isso aqui, o que fez jogo pro Wii? Todo mundo. Quase ninguém. Fez, pô. Saiu o Batman, saiu o Darkseid, então, cara, saiu um monte. Mas saiu, tipo, dois jogos, entendeu? Porque não cria, Nini, não vinga. Eles lançam, eles dão oportunidade, lançam, fecham pra Nintendo, a galera vai comprar My Little Pony e foda-se, não vão prestar. Então, é que nem assim. O Watch Dogs. Chegou, saiu o Watch Dogs. Dogs pro Wii U. Saiu, saiu. Porque, ó, vocês têm o Wii U. Também tem. Não é um videogame ruim. Não. É legal. Não. É bacana. Falta o quê? Falta mais jogo. Porque só tem a Nintendo fazendo jogo pra aquela porra, entendeu? Tem 10 jogos. Tinha, né? Porque vai parar. Tinha, vai parar. Porque parou. Já parou. Mas não é ruim, mano. É um console da hora. É que o pessoal quer gasto. Quer ter punheta, entendeu? Mas teve uma vida útil boa. Curta, mas boa. Foi bacana, foi legal. Teve um ano que eu só joguei o Wii U. Saiu o Mario Kart, saiu o Smash, saiu o Musouzinho do Zelda. Saiu muita coisa boa. Então, antes de vocês comprarem o Wii U aí e fazer a caravana da brodagem do Wii U, um dos brothers meu, que até o Pirâmide conhecezinho, ele tava na dúvida de comprar um console, né? Tava ali o PS4 com a Nigatina. Eu falei, pô, cara, pega o Wii U e tal, tem vários jogos legais de sair e tal. E tem vários exclusivos legais. Mas o problema do Wii U é nem tanto só o hardware, cara. É como a infraestrutura, o sistema da própria Nintendo, entendeu? Pô, uma plataforma pra tu jogar online, cara. Online é um lixo, cara. Que jogo tu consegue jogar online no dia, sério? FIFA, um jogo de tiro moderno no sistema do Wii U. Não tem. Tipo, o próprio controle, as verdades, aqueles games da Nintendo, aquilo não ajuda ninguém, cara. Pra ter ideia, o game que não ajuda, tanto não ajuda, que nem a Nintendo sabe usar. Por exemplo, o Super New Mario Bros. É... aquele que, tipo, clássico, né? Quando aquele que tanto Mario Bros. Eu até esqueci. É Super New Mario Bros. 2, não é? Que é pro Wii U. Super Mario Bros. U. New Super Mario Bros. U. Isso, que parece os clássicos, né? Vou te dar um exemplo que é nojento. Eu tenho dois, o Wii Remote. Esse meu amigo, ele tem o Pro, né? E ele falou assim, pô, não, eu tenho aqui e traz o Wii Remote. Eu levei o Wii Remote. Quando a gente foi jogar de dois o jogo, né? O porra do Mario. Tipo assim, ele não deixou de jogar de dois, porque ele fala, ou você usa dois Wii Remote, ou você usa só o controle dele do Wii, entendeu? Eu deixo usar o controle do Wii, mas o Wii Remote, ou os dois Wii Remote, ou quatro Wii Remote, ou enfim, o controle do Wii U, que vem com o console no cu. Tipo, você tem videogame maconheiro, só? Não, não tem lógica, cara. É uns bagulhos que você assim, caralho, sabe? Cara, tem muita visão errada nessas paradas aí que vai além. E fora do esquema de negócio também, né, cara? Os caras não fecham com as empresas, não dá o suporte necessário e tal. Não dá e merda. Que tem no Wii, o que mais me irrita é o controle. Se fosse um controle normal, sem aquela porra de tela lá que não presta pra nada. É horroroso, aquele controle é um tijolo bizarro. Tava de boa, entendeu? Então, você usa óculos? Você usa óculos também? Não, eu não uso óculos. Então, eu tenho. Quando eu jogo ele sozinho, eu tenho que botar um pano, porque o reflexo da tela bate no meu óculos, então, como pra caralho. Me desvia a atenção também, todas as vezes que eu joguei, entendeu? Não eu dá pra diminuir ficar... o brilho? Você não tem dá, controle, cara, sobre a tela? Não, então, mas tem jogo que ele é até utilizado bem, né? O Hillary Warriors, por exemplo, ele fica um mapa lá e no, na televisão o jogo mesmo. Mas vou dar um outro exemplo, Bayonetta. Bayonetta, tipo, ele replica o que tá na televisão no bagulho, entendeu? Aí, não faz sentido se você tá usando. Não faz sentido pra nada, né? Não faz sentido pra nada. Aí é ruim você jogar pode... no banheiro. Então, mano, mas não dá pra jogar no banheiro. Não, mas ele tá ligado na TV. Se ele tá ligado na TV, não precisa estar com aquela tela lá replicando. Vocês tentaram jogar no banheiro? Eu tentei jogar na sala. Peraí, Bayonetta? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não, que Bayonetta? Não, o Alcance é ridículo. O Alcance é esse. Eu não sei que porra é aquela infravermelho que tem que ficar na frente do bagulho. Eu não sei. Porque, tipo, só funciona na frente. Não presta pra nada, tá ligado? Mano, se ele falasse assim, ó, eu posso ir pro meu quarto, deitar e jogar. Eu teria jogado muito mais do que eu joguei. Com certeza. Não, assim, se eu falar isso é mentira, tá? Porque a casa onde eu morei a maior parte do tempo com o Yu, vocês todos conheceram, menos o Byron, acho, não fazia sentido, era um conjugado. Então ele realmente pegava meio longe. E aquele meu aniversário esse ano, eu fiquei longe da galera jogando Smash. E aí a galera falou, cara, tem um filho da puta que engana todo mundo, que é, tava eu escondido lá. Quando ele foi ver, tava eu e Castro só jogando, eu numa ponta e Castro lá na frente da televisão. Ah, mas era um salão aberto. Era um salão aberto. Tinha uma pilastra no caminho. É, por isso que eu tô falando, a casa que eu morava era um salão aberto antes. E o Ado falou que lá no Japão ele tentou jogar na casa dele com a televisão de frente pra ele no banheiro e não conseguiu. O Ado é maluco. E, não, é assim, isso é uma promessa que ele traz agora, de você poder realmente, vou ali no banheiro, vou ali no quarto, sei lá, jogar essa porra. Aí tem alguns detalhes, né, que até algumas das perguntas que a gente já começou a levantar aqui. Dentro daquela caixa lá no dock, a galera começou a especular uma série de promessas sobre performance. Ai, vai ter o dobro do processamento do Play 4 aqui. Já não tô mais achando o Play 4 essa Coca-Cola toda não, tá? Ele engasga aí com Dark Souls e Bloodborne, que é uma beleza. Pode ser que a From Software não saiba fazer jogo também pra Play 4. Acho bem difícil. Mas uma coisa que o pessoal tá falando, não é que o dock vai ter hardware a mais ali. pra jogar. Vai acontecer apenas a mesma coisa que acontece com esse tablet da NVIDIA, coisa que acontece com o laptop quando você tira da tomada. O cara vai, naturalmente, abaixar o teu poder de processamento pra fazer a tua autonomia ser maior, e isso vai se refletir no NX de coisas como, por exemplo, o cara vai ter menos definição, não deve ser Full HD, vai ser HD aquele tablet. O tablet não é de LED, é de LCD, e como o cara tá fora da tomada, ele vai cropar o número de FPS do jogo, o jogo vai ficar naturalmente menos fluido, pra você poder ter uma performance razoável do teu jogo e ter uma autonomia de bateria, senão a bateria vai ser... Também não vai ter bateria que aguente, não, né? Vai ter, senão vai ser igual o Game Gear. Uma coisa é você ter a bateria do DS, pô, o 3DS e o DS, cara, a bateria dura muito bem, cara, é sensacional a autonomia, mas são duas telas pequenas. O 3DS você ainda pode argumentar, pô, mas tem 3D ali, eu jogo com 3D desligado, então eu nem sei como é que fica o 3D ligado à bateria. Eu acho que ninguém deve saber, porque ninguém liga o 3D. Então, mas basicamente é isso. Quando você colocar aquele cara ali, como ele tem o hub da energia e do HDMI, ele não vai entrar nesse modo de poupança de energia. Ele vai, meu irmão, agora mete bronca. Ele vai fazer o hardware funcionar pra caramba. Aí outra dúvida que o pessoal fica, pô, mas aquele tamaninho vai caber hardware bom ali dentro? Cara, teu telefone hoje em dia roda jogo de Play 2. Primeiro ponto. Segundo ponto é, o Play 4, se ele não tivesse um leitor de uma porcaria de um Blu-ray ali dentro, que é um negócio enorme, e não tivesse também um HD ali dentro, o Play 4 ia ser bem menor, né? E a fonte do Play 4 é interna, o PlayStation bota a fonte interna. O Xbox é que é um trambolho gigante, que a fonte é externa e ele é enorme por dentro, né? Ele é, a caixa dele é enorme. O Play 4 já é bem otimizado nesse sentido, o tamanho do hardware. Imagina como é que seria um Play 4 se não usasse essa porcaria de mídia ótica, que nego agora já passou da época de estilos. Isso era maneiro na época do Play 1, né? Hoje em dia não dá mais. Não é necessário. É, somente o necessário. Não, na verdade, hoje em dia é uma decisão errada pra caceta, porque uma coisa que eu até defendo pra galera aí, uma coisa que me desanima hoje comprar o console, é que a única coisa que é maneira do console, que o pessoal levanta a bandeira pra falar que, porra, é tu sentar lá, botar o jogo e jogar, não é. Tu senta lá, tu põe um jogo e fecha o mó tempão, aí download mais milhões de atualizações, não sei o que, lento pra caralho, aquela merda. Eu não compro. Pô, meu irmão, é ridículo, entendeu? Não, inclusive, alguns jogos meus, por exemplo, eu considerei fortemente comprar o Bloodborne de novo digital no PlayStation quando tava $20, mas eu tenho certeza que vão dar aquilo de graça um dia, eu não comprei. Porque assim, eu não compro mais jogo de caixa, eu comprei o Dark Souls 3 porque eu achei muito barato na caixa, eu comprei na caixa, devia ter sido algum carregamento aí que tombou o caminhão. Aí você volta, toda vez que eu tento jogar Street Fighter V, por exemplo, tem um update, eu nunca jogo. E é de 7 GB. Então assim... Então cara, porra! O Ninja Inimigo nunca jogaram Street 5, eles sempre que eles vão jogar, 10 GB. Sempre que eu ligo tem... E não é um update, tipo, sei lá, fiquei 2 meses sem ligar o bagulho. Aí tem que... tem um update, aí beleza, terminou. Aí tem um update de 7 GB, beleza, aí terminou. Aí tem um update de 9 GB. Caralho, mano. Não, e eles não sabem fazer patch. Não sabem fazer patch. Eles deixam no... naquele sistema de download do PS Plus, não? Tem que deixar em stand-by. Pô, o PS3, o PS Plus, ele liga sozinho aqui 10 horas da noite, que foi a hora que eu configurei, baixa tudo e eu tô lá dormindo. Você é rico, mas né, é pra você deixar em stand-by, né, Baia? O Calerados. Ah, sim. Eu evito. Não, e outra coisa, cara. Uma coisa que impressiona é a performance. Foi aqui na minha casa aqui, né? Por exemplo, eu comprei o Shadow of the Beast do PlayStation 4. Quero jogar, peguei console emprestado, peguei ali. Aí na mesma internet que eu uso aqui no meu PC, eu botei o PS4. Meu irmão, a velocidade, por exemplo, que eu baixo no Steam, baixo no... Não, tem comparação. Não tem comparação. Mas, tipo, um serviço de bosta, cara. Ah, tá. Isso, porque isso não é o hardware, né? Isso aí é porque... É o serviço, né? O serviço da Steam é sensacional. Isso é verdade. Tem servidor aqui. Tem servidor aqui, realmente. É porque assim, o Steam fala assim, pô, irmão, tô obrigado a baixar as coisas, vamos fazer a parada, tipo, que seja o direito pra você. Pô, o Brasil é um mercado já gigante, cara, na América Latina e no mundial. Tanto que a gente recebe um monte de tradução. Hoje em dia, jogo traduzido em português, titulado em português, tá dando emprego pra muitas pessoas, é uma realidade pra gente, entendeu? Agora, pô, não tem um servidor de download aqui, cara. Tanto tempo de vida já o negócio, né? Não tem nem o que falar, né? E torna a tua experiência pior, cara. Com certeza. Você gosta de console. Olha só, minha internet é de 30 megas. Eu devia baixar isso, em uma hora. Deixa eu botar uma parada pra vocês. 20 segundos pra mim, tá? 10 segundos. O Nini, ele morou muitos anos com a família dele num bairro mais afastado em São Paulo, na Zona Leste. O máximo que tinha de internet lá era 1 mega. Esse moleque sofreu muito. Ele sofreu muito, velho. Quando ele casou, eu acho que a coisa que ele ficou segundo mais feliz além de casar foi a internet. Ele foi um dia antes, sei lá, né, Nini, morar na casa. Quando ele entrou, ele entrou e falou: caralho, moleque, internet boa, cara. Zona LED 1 mega pra 30 megas, cara. Tinha 1 mega pra 30 megas, cara. Mais rápido. Caralho, o maluco 3.000%, cara, de aumento. Caralho, investimento, cara. É, então, pronto, voltando aqui pras... outros detalhes, né, outras perguntas que a gente levantou aqui. Uma coisa que no dia do vídeo o Pyron ficou lá discutindo, porque ele é o fodão do hardware, o quê? E ele tinha razão. Ele ficou assim, aí, o que, que vocês não sentiram falta dessa porra? Fala pra mim, porra, não sei o quê. E ninguém deu lá a resposta que queria. Cadê o D-pad nessa porra, caralho? Só tem essa porra de analógico, não sei o quê. E eu lembro que quando saiu vazou, né, aquela patente, aquela série de patentes, tinha uma patente lá que era você desmontar o controle todo. E uma das coisas era você meio que tirar o analógico e botar um digital no lugar. Como é que isso vai funcionar, eu não sei. Com tecnologias internas diferentes. Mas tinha isso lá. Até agora ninguém falou nada. E acho que até agora ninguém na imprensa levantou essa questão. Cadê o digital pad do negócio? Só o Pyro tá preocupado com isso, que faz todo sentido. Então não tem nenhuma informação disso até agora. A princípio você vai ter um videogame que só tem um controle analógico mesmo. Foda-se. E é isso. Vai ter que comprar outro controle pra poder jogar. Já é uma das paradas que já dificulta nego portar pra esse console, cara. Porque tu vai obrigar o cara a comprar sempre um controle pra jogar. Isso é um problema do Wii U. Eu posso estar sendo um idiota, mas pra que eu preciso? Pede? Não, você não precisa, mas por exemplo, suponha que vai sair, sei lá, acho que a ARK é parceira da Nintendo. Vai sair um Blay Blue ou um Guilty Gear da vida. Tá, quantas pessoas proporcionalmente jogam quando vai jogar com o controle? Num D-pad, jogo de luta, ou quantas jogam com analógico? Sabe qual é? É situacional, eu sei. Mas, porra, desde que o mundo é mundo, tem D-pad em controle de videogame. A Nintendo inventou isso. Por que ela tá desinventando isso agora? Vamos quebrar paradigmas. Vamos quebrar paradigma, né, meu irmão? Aqui, igual. Ela colocaria no bundle do Wii U, até do próprio Wii, aquele controle Pro dela, que é muito bom, o controle de Xbox. É, controle e ela tá pouco se fudendo pra isso. Então... Ah, isso é verdade. Acho que já deixou claro, né? E nós vemos onde ela chegou, né, cara? Vai falir. Dizem que vai falir. Deixa eu ver quanto é que tá a ação da Nintendo. Tem um tempo que eu não vejo. NTDO. Vamos ver aqui. NTDO Store. Tem tempo que eu não olho. $29. Ó, não, caiu, né? desde aquele, né, boom do Pokémon GO, que chegou a 35, né? Mas já tá bem mais alto, que tava 17, cara. Durante muito tempo ficou 17. Deu 32 quinta-feira, que foi o dia do Nintendo Switch, né? Aí caiu, tá $29 agora. Tá bom, tá razoável. Vamos ver quanto é que tá da SEGA. Todo mundo, ai, minha SEGA é o melhor que eu tenho. Vamos ver, SEGA, $1. Não, $1, 1.000 ienes, $1. Olha da Konami aí, só pra... Konami. Ai, cara. 4.000 ienes, $4. Não. Eita. Não, peraí, volta 2 zeros, não, né? Não, mano. Não, é $41. Não, peraí, eu já não sei mais converter. Não é $41 não, tá louco? É, ia estar mais alto que a da Nintendo. Ah, mas eu não sei quanto é aqui. Eu não sei quantas ações tem, pô. A ação da Petrobras ia estar R$8, mas tem 700 mil. É, 41 mil ienes. Eu tinha que ver esse valor em iene pra comparar tudo igual. Ah, foda-se, a Konami. A Konami vai falir mesmo. Deve ser $4 isso aqui, pô. 4 mil ienes é a Konami. A Konami acabou o amor. Tem mais aqui. Acabou o amor. Eu transformei pra real. Deu R$124. Tá certo, né? E USD. É, tá, $40. Deve ter menos ações da Konami mesmo. Deve ser isso. Tem que ver o valor de mercado, na verdade, da empresa. Foda-se. É, outra coisa também que a gente levantou aqui. Retrocompatibilidade. Os caras já falaram que não vai... Foda-se, não vai ter. É física, né? Mas não vai ter digital, não? Vai ter na lojinha, né? Na lojinha vai sair um jogo, provavelmente. Uma coisa que digital eu espero... rola. Uma coisa que eu espero... Não, digital, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A retrocompatibilidade... Mas digital é inútil, porra. Você já tá na hora. Tem que comprar o jogo de novo. Você compra então. Isso vocês não querem, né? Eu não tenho jogo. Isso. Eu não tenho jogo. Eu quero comprar um jogo antigo. E eu não quero comprar um Wii nem um Wii U. Eu vou poder? Pô. Mas aí é muito difícil. Provavelmente vai, assim. Por exemplo, aí eu compro o Smash Bros. Da vida, tá? Smash do Wii U. Eu vou ter a mesma infraestrutura online pra jogar? Eu vou poder jogar contra quem tem o Wii U? Contra quem tem 3DS eu não vou cobrar, não. O que seria interessante, inclusive. Que a Capcom conseguiu fazer o Street Fighter funcionar no cross-plataforma. Bem, até. Levando em consideração que... Enfim, mas você tá falando do Street Fighter 5, né? Street 5, é. Você joga Play 4 contra PC, normal. Os problemas que tem são da Capcom. Não tem nada a ver com o seu cross-plataforma. E outra coisa. Agora seria uma oportunidade, né? Pra, por exemplo, o Smashinho virar... O Smash virou um esporte maneiro dentro da comunidade de jogos de luta. Todo campeonato grande de jogos de luta tem lá um slot de Smash Wii U, quando não tem de Melee também. A Evo tem, os dois. Mas assim, pra que ela ia fazer retrocompatibilidade assim? Ela vê o sempre faz. Ninguém tem. Não, mas ela sempre tá fazendo. Não, mas agora o Xbox tem. Ah, naquelas, né? Assim, o Xbox tem porque ele ficou pra trás pra caralho. E aí ele ficou atrás da Sony e o jeito que ele achou então, fazer é retro. A Sony mas tá assim, caralho, ó, porque ela tem metade do mercado. Mas pra que eu vou fazer? Porque eu posso lançar os jogos na lojinha e todo mundo vai comprar do mesmo assim, jeito. Posso ganhar dinheiro, entendeu? Que a Nintendo vai ter que fazer de retrocompatibilidade em relação ao Wii U são 10 jogos. O Mario Kart, que vai ter um Mario Kart novo já, então dane-se. O Mario ela não vai nem fazer, porque ela já vai fazer os jogos novos pro, Zelda já vai ter. É, então, no máximo, vai ter, sei lá, o Smashzinho, que não vai sair tão cedo, de fato. O Zelda já vai ter, não teve Metroid, Donkey Kong, ninguém se... Smash não deve ter, porque o produtor tá morrendo. É mesmo? Tô sabendo, não. Ah, mas até aí tá o produtor pra caralho. Esse último Smash tá... Mas o japonês tá sempre morrendo, velho. É, lembra do autor do... O próprio autor do Cavaleiro Zodíaco, do Yu Hakusho? Nenhum dos dois morreu, não. Não, aquilo é vadiagem mesmo, velho. Tá de sacanagem. Não, pra caramba, não, acredito. O Togashi melhor joga Dragon Quest todo e por isso que nada saiu. Os Cavaleiros, ele virou empresário. Ele virou empresário, é diferente. Ele agora, ele fez o pé de meia e só fica gerenciando. Sério, ele não falou com o pé na cova, não? Não, você tá falando é do... Isso é do Oda. Isso é o Eiichiro Oda, do One Piece. Ah, o Oda fica... É, mas a doença dele é tipo, opera a garganta. Não é nada com a mão dele, não. A mão dele tá boa. Ah, tá. O problema dele não é garganta. O problema é o fumo. Ele tá fumando pra caralho, tá com cigarro grande. Isso, o problema dele é One Piece, na verdade. O problema dele é One Piece. O problema dele é a vida, cara. Não sabia nem que ele fumava. É, eu também não sabia, não. Fumbi agora. O bode tá por dentro. Por que você saberia, na real? Pois é. Porque o bode, o Loop sabe das fofocas aí por trás dos bastidores. Não, peraí, volta pra cá. Vem pra cá. Hoje não pode sair muito do foco, não. Então retrocompatibilidade não tem. Hoje é sério, né, Pivoto? Hoje é sério, cara. É sério, caralho. Tem que acabar antes. É sério, porra. Tem que acabar antes do inimigo chegar. Tá acabando já, né? Tá acabando, o touchscreen também tem um detalhe. Touchscreen, uma jornalista falou que... É uma mulher que sempre vaza informações aí. Uma mulher da IGN, não me engano. Falou que vai ser multitouch por infravermelho interno da tela. Pô, mas o bagulho é multitouch, mas como é que... Explica isso pra uma pessoa de humana. Como é que funciona isso aí? Então? Não, até eu que sou de tecnologia não entendi. Então, você tem um conceito de infravermelho e isso vai estar presente no controle. Não, peraí, são duas coisas diferentes, tá? Não, o multitouch é uma coisa. Uma coisa é o multitouch. Beleza. Multitouch igual, vai ter a tela capacitiva, você vai mexer com o teu dedo. Tá. E os controles, aquele Joy-Con, que é aquela coisinha que destaca, vai ter um infravermelho ali dentro pra simular o multitouch. Ou seja, vai ser Minority Report. Você vai usar os controles. Ah, Tony Stark. Tony Stark. Se fizer movimento pra abrir ou fechar, não sei o que lá, ele vai fazer smooth. Ele é um PS Move embutido, entendeu? É. E teoricamente vai ter microfone embutido ali dentro também pra você poder usar as coisas de microfone. Nada demais, sinceramente. Dá pra dançar também com a parada. Teoricamente, já tá anunciado o Just Dance 2017. Você pega como se fosse um emote normal e dança, né? Cara, eles tinham que dar um jeito de parar com isso, cara. Parece que PlayStation já não usa mais o controle. Já dá um jeito. Eles tinham que parar com esse negócio de usar controle pra jogar. Não, mas essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, talvez eu também tenha. O nego realmente não gosta dessa porra. Essa porra deu água e não adianta, ninguém compra essa merda. Eu não sei. Acho que nego joga e foda-se. Da Sony deu cagou. É. Just Dance hoje em dia é um produto do Xbox. Não, da Sony deu cagou porque, porra, não tem nada a ver. Não, fizeram um aplicativo de celular agora. Just Dance. É, tem outro celular, é verdade. Baixa. Videogame é Xbox. Joga sem nada. O celular você joga. Não, você não usa celular. Cara, assim, amigo, pode falar o que quiser. Eu conheço, assim. Sim, pessoal, quatro casos que nego comprou só a porra da Xbox e a porra do daquela porra lá do... Kinect. Pra jogar só Just Dance. Só tem Just Dance com os caras. Vacilo, cagou e tá imperiano. É, também. Segundo. Vacilo. Cara, certeza que ele come muita mulher por causa do Just Dance. É uma possibilidade, mas eu duvido conhecer. Pô, velho, as habilidades dele no Just Dance. Essa porra é... tipo assim, vai as amigas da mulher do cara lá e ficam lá à noite jogando, bebendo essa merda, velho. Meu cara, eu vou te falar que teve uma vez que um amigo meu tava lá em Resende com a namorada dele, o primo dele com a namorada dele também. Ele falou, cara, vamos juntar, fazer alguma coisa, vamos jogar War. Eu, mané, War, cara? Vamos jogar videogame. É verdade. Aí ele, mas as meninas não vão gostar. Eu, cara, o jogo perfeito aqui. Era Just Dance, levei o PS3 pra casa dele. Pô, até o primo dele que ficou assim, cara, não, rebolar é coisa de viado. O cara tava se requebrando, cara, que nem lacraia. É mesmo? Isso aí é viado. Ele descobriu. Mas isso é viado, né? Olha só, tu foi o cara do vídeo, né, do Switch. Foi a Karen, né? A menina que tava jogando Mario. Foi a Karen. A Karen que leva o videogame, né? Foi a melhor matéria vamos conversar sobre esse comercial, cara. Que parada ridícula. Cara, caralho, gente branca jogando videogame. Gente branca sendo maneira jogando videogame. Quando é que ele vai fazer um vídeo real? Que é tipo muito gordo, safado. Gordo, gordinho, comendo salgadinho. Comendo fandango. Com tipo almofada de wife, tá ligado? Vários Gustavos. Cheetos e Sprite. E Vulcano. mano. O mais bipolado, cara, é que eram pessoas caucasianas brancas. Lindas. Caucasianas brancas. Não, mas rolava isso lá também. Não, os cotistas eram tipo a japonesa que tava no fundo da tela. Tinha um cara meio mexicano. Então, o mexicano. Ah, não, tinha galera jogando. Tinha negada jogando basquete. Galerinha. Não tinha nenhum negro. Não tinha nenhum negro jogando. A galera do basquete. Não era? Eu acho que negro que tava jogando basquete. Você subiu, eu acho que sim. Eu acho que não tinha latido. Não tinha, cara. Flash para judico, né? Tá jogando basquete no gueto, aí fala, pô, bora parar aqui pra jogar um. Eu acho o negro que aparece na propaganda inteira é o cara que tá dormindo do lado do moleque, que parece muito o Loop quando ele tá no avião. Sabe por que ele parece o Loop? Porque na cena em que ele vai mostrar que tá jogando pra Lourinha, a cara dele fica igual o Loop. E é bem na hora que a Lourinha faz uma cara de cara, que porra é essa? Tipo, jogo de LOL, Agareste, alguma coisa assim. Agora, eu vou printar essa tela e vou mandar pra vocês. Que o maluco igual. Então, cara, a propaganda foi ridícula. Fora que o pessoal descobriu, que já era óbvio, né? Descobriram falhas na pós-produção. Porque aquilo ali, obviamente, nada tava sendo jogado de verdade. Foi tela verde. Aí é sempre assim. Jogo, pronto. Até, bem. Aí a tal da Karen, né? A babaca que leva o videogame pra festa, ela. Em algum momento, ela meio que pega o videogame e aí um pedacinho, a quina da tela fica atrás do braço dela. Aí na pós-produção, na hora de jogar a tela por cima, o cara esqueceu de botar o braço dela por cima do restinho da tela. Nossa! E nego pegou isso, cara. É um pedacinho muito pequeno. Cara, hoje em dia tanta gente tem um vídeo na internet. O cara é dedicado a isso. Baixa merda nesse vídeo aqui. Antigamente a parada passava uma jornalista. Vez na televisão, tá ligado? Fantástico. Isso. Fantástico. Se tu não visse lá a Glória Maria e aquele cara que lembra o Zeca Camargo, tu não via mais. É, nunca mais. Não é Globoplay não, parceiro. E o tempo de bateria? Não tem nada, hein? 3 horas, né? 3 horas. Estamos falando de 3 horas de autonomia, tiraram, né? Esse número de onde? Mas 3 horas não deu merda. 3 horas em vários lugares e ninguém falou qual é o esquema. Cara, isso é uma parada que me deixa revoltado. Ah, tiraram do cu, igual as especificações. Tiraram do cu também. Fala aí, o Castro. Não, isso é uma parada... Tá, tudo bem que a gente não sabe se realmente vai ser 3 horas, mas... Sabe. Isso é uma parada que me deixa revoltado. Porque, porra, a gente tem o quê aí? Alguns bons 20, quase 30 anos de Game Boy. E, porra, a bateria não dura mais 3 horas? Vai se ver, né? Não, mas eu não sei se esse cara não tá durando 3 horas. O troço ficou potente, né? Tablet. É assim, cara. Tablet consegue durar, tipo, 6 horas. Fazendo coisas, tipo... Jogando de tablet. Jogando cara, queima, né? O meu celular dura quase o inteiro punhetando. Não, mas Pokémon Go não fica jogando. Tá Pokémon Go se tiver jogando, talvez não. Mas não, dura. Dura. Mas é pouco, cara. É muito pouco. Mas é porque eu acho que o cara tá com prometimento ali. E aí eu acho que ele tem que ter mesmo. Ele tem que falar assim, eu duro 3 horas de autonomia, rodando no talo, e eu vou jogar... Tu vai jogar bem pra caramba. A experiência vai ser maneira. Cara, a parada é que, tipo, a parada já é um mega tijolão, sabe qual é? Ah, isso é. Não é possível que não tenha espaço pra botar uma bateria maneira. Não é possível. Ele é finito. Cara, invistam em bateria, pelo amor de Deus, cara. Também acho, cara. Eu acho que... Vai ficar milionário. Se mundo uma patente que dura 2 dias, você cara tá milionário. Cara, que apareceu uma bateria de lítio, cobalto, aí, níquel, sei lá. Bateria do Tony Stark, cara, esse cara, bateria limpa. É, ia ficar milionário. Vai ficar milionário. Mas... Provavelmente mas vai ser o Elon Musk. Deve ser o Elon Musk, já é milionário. Mas, assim, qual a autonomia do 3DS, por exemplo? Ah, muito tempo. Sabe? Muito tempo. Tipo, não é horas. Muito tempo, mano. XL é muito tempo, Nenê. 3DS. Direto? Direto, sem tirar? Sem tirar. Sem tirar o 3D? Sem tirar de dentro. Não, sem 3D, vai. 3D não presta pra nada lá, né? Eu joguei bom pro Select agora. Não, sem o 3D. É, ninguém usa 3D. Não, dura. Deve durar 5 horas? Dura. Jogando direto, sem parar. Dura sim. Pode tirar o Wi-Fi? Pode tirar o Wi-Fi. Pode. Tô jogando avião, sei lá. Se jogando no avião, eu não vou estar com o Wi-Fi ligado pra quê? É, não tem internet na rua boa assim pra ficar. Ah, mas tem o. Mas tem que ver o tamanho da tela. Tem que ter um backlight decente pra poder. É LCD, não é LED. A resolução da tela, a resolução é maior. Já é LCD pra gastar menos energia. Gráfico, som, Bluetooth, controle, streaming, viadagem de. Então não sei, a gente não sabe qual que vai ser a performance do gráfico quando não tiver na dock lá, mas vamos supor que seja um negócio top. Eu vou chutar. 30 FPS. 30 FPS HD. 30 FPS 720p. 30 FPS 720p. Então, mas 30 FPS. Só de se falar. Mas, mano, 30 FPS 720p e o 3DS dura 6 horas, se o bagulho rodar 3 horas dessa qualidade, não tá tão ruim assim. Acho que tá bom. Termos comparativos, qual é a resolução do Vita? Ah, não sei, mas a gente descobre rápido. Mas não é muita coisa, não. E o Vita aguenta tem umas 4 ou 5 horas no máximo. No máximo, mas no máximo. Mas a Nintendo faz melhor isso. Nesse sentido, a Nintendo faz melhor. Sim, bem, Sony, eu acho que o Vita, ele tempo, se ele ficar no stand-by lá, muito maior do que o 3DS. Não, isso sim, isso ele tem mesmo. É 960 por 544. 544. É, tá bom. Pra tamanho da tela, mais do que isso, faz diferença. Não é igual, sei lá, esses telefones que o Nini a gente compra, que é 4K por resolução. 4K. Tela do caralho. 10 centímetros. Passou um caminhão aí, mano. Deve ser da Atlas. Operação Atlas, traga. Eu é aqui. Ah, então. Oi. Oi. Oi. Essa aí, tá? Opa. Ó, a gente tá falando aqui o seguinte, sobre controle e resolução do NX fora do dock, fora da caixinha. Eu chutei 30 FPS HD 720. Mas pera, ele vai ter uma resolução diferente fora da caixinha? Já falaram. A caixinha vai ser. Eu acho que vai ser 30 FPS, talvez 40 no máximo, vai. Porque 30 acho que é do PlayStation 3 agora, não é? Ah, mas e daí? Na caixinha ele vai ser 4K? Mas se for HD, deve ser. Cara, olha só, essa hardware 4K, um negocinho daquele tamanho, eu acho que não. Não serve pra nada. Lançar um negócio que já não é 4K hoje me parece um pouco equivocado, não? Eu não sei. Mas seria a primeira vez que a Nintendo faz merda nesse jogo. Mas o PlayStation 4, ele tá aí, cara. Quando que você pensa em comprar uma TV 4K? Quando tiver produtos 4K que valem a pena. Então, sabe qual é o único produto 4K? Acredito em um ano ou dois anos no máximo. A tua TV é 4K? É a minha que você me deu, caralho. Eu estudei uma televisão 4K? Caraca! Eu sou realmente o melhor amigo que o ser humano pode ter, cara. De nada, pô, eu não lembrava de ser 4K. Eu não tava vendo, não. Pois é, por isso que eu tô perguntando, era 4K? Porque, tipo, cara, não era 4K, não, cara. Eu acho que tu tá chapado. Tu já assistiu o Narco em 4K nela? Que é a única coisa que você pode ver em 4K? A única coisa do mundo que existe é 4K. Não, mas tem o Narcos no Netflix que é 4K, você pode ver. Eu tive que ter algumas coisas 4K. Dá uma olhada, isso vai ficar 4K. Deve ser bem bizarro, né, cara? Deve ser mais real que a realidade. A tua TV é 4K, mas não é 3D. Cara, é 4K mesmo, apareceu aqui. Eu procurei 4K no meu Gmail, a primeira coisa que apareceu, Smart TV LED LG 42 4K Ultra HD. Caraca, 120 Hz. Vou te falar, um pisqueiro de 1080p pra 4K é uma parada incrível. Não é sei mesmo? Como os caras fazem, mas, irmão, eu tenho um olho crítico pra caramba de qualquer um aqui. Parece que é nativo, cara. É assim, qualidade de imagem muito foda. Mas, cara, eu acho que, assim, quem vê filme, o caralho, quer comprar um console, por exemplo, o PlayStation 4 já fez o update, pelo menos o Blu-ray, ele já roda em versões de 4K aí, entendeu? Uhum. Então tem usabilidade. E o preço tá muito mais barato em dia, cara. Aí eu peguei a na promoção, peguei por um pau 900, entendeu? A primeira televisão de LED que eu comprei foi em 2010, gastei 2.800, 32 polegadas. O modelo picão aqui no Brasil tem, que é Ultra HD, né, 4K Real HDR, tá 3 pau, pega o... É mesmo? Então você, o preço tá muito mais... Olha aí, mas sabe qual é o problema disso agora? Como eu tô jogando Street Fighter, eu quero input lag baixo, aí nada disso serve, tem que comprar... Você tá bom nessa porra, Bigode? Então, mas aí... Eu tô melhorando. Então, input lag tem pesquisar, cara. Porque, assim, rede, por exemplo, nessa que eu peguei, é 29 ms, que é considerado excelente. É, pra uma televisão desse tamanho, com certeza, 29 é bom. Quando você vai olhar as TVs aí, por exemplo, 800 Hz, 120 Hz, isso é tudo fake. É. Real, todas são 60 Hz. Ó, 29 milissegundos são 2 frames no jogo 60 FPS. Não é muita coisa. O Street Fighter já tem um input lag de 8, padrão, nativo de jogo. Fica 10 F do input lag. É razoável. 10 em 60, né, por segundo. Perdeu um sexto, né, mas tudo bem. É 2 frames não é absurdo. Pra quem joga em alto nível é, mas sei lá, eu não tô, sou um fracassado. 2 frames é bastante. 2 frames é bastante coisa. Mas eu sei. Eu não sei no 5, mas no 4 tinha um combo que era de frame. Tem um monte de pelink, né? Bom, cara, eu joguei Killer Instinct, que não é uma parada. Não, é uma parada até mais rápida pro Fighter Strike, assim, porque eu não senti dificuldade de zero jogando. Caraca, que mundo vivemos? Vivemos em um mundo em que Killer Instinct é mais rápido do que Street Fighter. Não, o jogo é rápido, o jogo é acelerado, não quer dizer que o jogo é melhor. O ritmo de jogo é mais alto, tá? Só aí. Olha só, voltando aqui pro nosso cara. Cartucho. Ele sabe que vai ser cartucho. Isso, seu CD card boladão que finalmente. Finalmente. Não é cartão de memória, tenho certeza. O cartucho, ele vai ter uma conectividade ROM. Agora, dentro do cartucho, se vai ser um SD ali dentro, a gente não sabe ainda. Pode ser que tenha um SD ali dentro pra ter uma alta capacidade, mas a conectividade vai ser pro ROM igual o 3DS é, por exemplo. Por quê? Porque é uma ROM mascarada. Outro dia uma imagem, o pessoal pegou as imagens assim daquele vídeo que eles mostraram, né? Sim. Pegaram justamente o frame que o cara tá colocando o cartucho e parece que os dentes ele lembra muito de cartão SD mesmo. Então, mas é a tecnologia que tem hoje, né? Mas a possibilidade é a mesma, né? Mas é porque não vai ser, o que a gente tá falando é que não vai ser um SD padrão, entendeu? Que é pra, porque a Nintendo sempre usa um hardwarezinho nas ROMs, proprietário ou que tem acordo com alguma empresa, hoje em dia uma empresa lá de Taiwan, sei lá, que fornece que fornece a ROM do 3DS pra ela. Que é um... Vai ter pirataria no dia 1. Ia ser irado. Só pra ver o circo pegar fogo. Ia ser irado. Se for um SD card normal, vai ser pirataria, vai ser muito fácil de fazer. Ah, sim. Amanhã, eu faço de casa, tá ligado? Faço de casa, a gente faz de casa. Faço de casa, é muito bom. Nini tá picuda, hein? Não, eu não faço de casa, não manjo, mas é muito fácil, né? Vai ser é, tipo não, quando, a gente era quando faz, tinha, que faz. Cartucho. Pai não faz. Pai não faz. No segundo dia tá fazendo. Caraca, que X9 esse filme. Olha só. Não, mas é porque ele manja. Ele manja? É, eu mandei uma paulistada agora, né? Ele entende. Qual que é o problema em falar manja? É, qual o preconceito? Não, aqui tem outra, aqui tem outra acepção. Manjar. É, tem várias conotações pra manja, na real. É, tem um manja que é do manja rola e manja que é o cara que sabe das coisas. Não, aqui no Rio de Janeiro é automático. Os dois são válidos. É porque não, você, os dois são válidos. Você é da fronteira. Aqui em São Paulo é manja, tipo, você entende da, do bagulho. Não, aqui no Rio de Janeiro é automático. Manja é primeiro manjador. Exato. Automático. Fala pulando é manja. É, já era, já era. Não, depende do contexto. Não, eu acho cara, eu toda hora eu manjo da chutaria e falo parada. Ah, mas isso é porque essa piada... Mas aí eu sou cebola, pô. A piada foi feita de cebolista. Cebola. Só o cebola que manja da chutaria. Você não pode dizer que manja, não. Cadmocão, pai do Cadmocão. É, ótimo. A gente tem que ver ainda esse cartucho, qual capacidade ele vai ter. Porque o cartucho de Vita, ele tem 4, vai até 8 GB. 3DS vai até 8 GB. Só que assim, pra jogo de Wii U, 8 GB é mais do que todos os jogos têm. O Mario Kart tem 8 GB, tem 5 GB. Eu acho que o Smash tem 7 GB. Talvez o Hiruli seja maior. Mas não, nem é. Não, né? Eu baixei o Hiruli aqui. Então, então todos os jogos da Nintendo pra Wii U cabem... A maioria é tipo 6 GB. Os maiores, assim, né? A maioria é os maiores. Porque tem jogo de 500 MB, tá? Eu vou botar um cartão SD fabricado em larga escala aí, pô, 32 GB não vai ser caro pros caras. Não. 32 GB é muito barato, cara. Entendeu? Agora, uma coisa que ninguém tá falando, né? Que vai ser caro vai ser o preço dessa parada, meu irmão. Com certeza vai ser o olho da cara. Eu acho que vai lá, lá fora deve eles lançarem a 299. Porém, eu tava discutindo isso ontem com o pessoal do NGP lá. A gente tava discutindo sobre Switch também. E a gente tava discutindo se aquele tablet dele, né, digamos assim, vai ter touch. Se tiver touch, acho que vai ser uns 349, cara. É, 349 ou 299. Eu acho é que é porque isso. Assim, ó, porque mas assim, aí sai quanto aqui? Não importa. 200 mil reais. 4 mil reais sempre. Desde o PlayStation 3, esse é o valor de lançamento. Pô, cara, o jogo de Wii U aqui era 350 reais. Então, assim, o foda também é o seguinte, né, cara, o problema dessa parada em relação a preço, que ele, assim, vamos botar o Shield. O Shield, ele completo, que é o controle lá, a bola não vai ter linha, e aquela base é cara pra caceta, porque o maneiro do Wii U é justamente, o Wii U não, desculpa, do Switch, que ele é a solução completa, né, cara? Vem tudo já na parada. Só que o preço, meu irmão, vai vir, cara, 300 dólares eu acho muito pouco. Eu li umas matérias de analistas falando que se a Nintendo não lançar por 299, ela vai estar dando um tiro no pé inacreditável. Vai. Porque o PlayStation 4K, o Xbox Core vão estar todos na faixa 350, e a galera tá meio, não tem espaço pra ele, né? A galera vai mais pressa a Nintendo, hoje em dia. Sim. Claro, gente. Pô, vai lá o pai lá das crianças no Natal, ele vai comprar com certeza o PlayStation 4, 4K ou o Scorpion lá deles e, porra, foda-se a Nintendo, vai estar mais caro. Não, mas o que eu tava vendo no tu... Eita, porra. Que isso, filho? E aí? Fala, ué. Fala aí. Vai, caralho. Volte um palavrão. Você vai falar que o Switch, pra mim, vai ser a mesma coisa que foi o primeiro Wii, cara. Vai ser o console que você compra com outra coisa, não que você vai ter ele sozinho, entendeu? Tá. Não, você tinha antigamente o Wii e tinha um outro, um PS3 ou um 360. Eu acho que o NX é a mesma proposta, não é pra você ter ele só ele. Tu vai ter um PS4, um Sony e um NX, entendeu? Não é um console que substitui os outros, eu acho. Tá bom. Tá. Vai ser... Tamo chovendo. Sim. Tô ouvindo, tá. Acho que foi dar uma merda. Chegou bem na hora de acabar. Não, só comentar que no Twitter eu vi o pessoal, um analista falando lá, que o preço do processador que ele vai usar é uma média de $50 em grande escala, né? Então, assim, talvez não seja tão caro, né, a produção. Ah, e o preço de produção de um cartucho, tá, é de $2.50, o cartucho 3DS. De um Blu-ray é $2. Então, a diferença de preço é marginal. Também, então, isso é uma outra dúvida que o pessoal fala, cartucho é caro. Não é mais. Para de falar besteira. E uma última coisa, vazou mais patente do Wii U, do NX, do Switch, sei lá. E parece que talvez o tablet tenha um mini projetor. E aí, o conceito que tava lá era o seguinte, o cara tava segurando o tablet numa mão e fazendo um antiparo com a mão direita, e era um joguinho de beisebol. Então ele tinha o batedor no tablet e a mão dele meio que tava projetando a bola na mão dele. Aí ele fazia um movimento com a mão e a bola era arremessada pra dentro do tablet, né? Dentro do tablet. E ele fazia um movimento com o joystick pra rebater a bola. Era um minigamezinho. Então isso é um conceito, foi patenteado, não quer dizer que vai ser implementado. Já me parece estúpido. Me parece muito estúpido. É pra joguinho de Wii, esse negócio, né? Mas enfim, é isso aí. E o tal do infravermelho do Joy-Con é, aquela ideia, né? Pra você simular o touch fazendo Tony Stark, mexendo lá com o braço, fazendo... Coisa que jogador de videogame não faz, né? Tá mexendo muito. Então isso eram umas outras funcionalidades que o cara teria, né? Pode ser também pra uma próxima versão, né? Que pode. Nintendo lançar a versão upgrade depois, né, cara? Vai ser o Shift Turbo. O nome tem que ser Nintendo Shift, tá, pessoal? Vamos fazer pegar o nome. Shift Turbo. Nintendo New Switch. New Switch. New Switch U. Estamos chegando ao final desse podcast. Eu gosto de jogos. O outro, coitado, saiu do trabalho, nem deu tempo de chegar em casa. Eu acho que ele desistiu. Deixa eu ver se ele mandou mensagem. Não consegui sair. GG, da pessoa que não está aqui. Eu sei que ele não faz falta pra você, mas. Porra, eu não falei nada. Eu sei, eu entendi o que você quis dizer. Eu falei, mandei mensagem pra ele aqui, tudo bem, guerreiro, não conseguiu sair. Então chegamos ao final dessa edição, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos aí com 30 semanas de atraso, a gente passou por problemas no nosso site de novo, teve que trocar de servidor de novo, e fizemos contas erradas, e a conta errada era pra dar zero e deu $150. Então, isso posto, a gente já trocou e agora já tá, teoricamente, tudo normalizado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, vamos ficar aí na expectativa pro Nintendo Shift, que vai sair em março. Eu tô na expectativa também pra segunda-feira. Não, a gente tá com shift agora. Eu tô no podcast errado. Fala. Qual de vocês vão comprar essa porra? Eu vou comprar. Eu vou. Claro. Eu não sou. Eu tô guardando dinheiro pra isso. Eu também tô. Mas, ó, eu não tô guardando dinheiro, não, tá foda. Eu sou rico, né? Segunda-feira que é um anúncio mesmo, que é o da Tectoy. Eu falo Sega. A Tectoy vai anunciar o Mega Drive novo. Vai vir até com o HDMI, hein? Cara, é sério isso? Eu não tava sabendo. Sério, segunda-feira vão anunciar. Então eu tô na expectativa aí também pra ver qual é. E tem o Nintendinho Mini, né? Que vai sair em dezembro. Então, olha só, eu amo a Tectoy brasileira, cara. A Tectoy tem feito bastante propaganda nas mídias sociais, pelo menos assim. Surgindo bastante do Master System, assim. Que eu tenho visto, então, assim. Mega Contínuo. Aquelas. Mega Contínuo. Então, ó, eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/groups/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco. O Twitch a gente vai usar de novo em dezembro. Vai ter um eventozinho maneiro que a gente vai participar, vai fazer um stream lá, vai ser muito maneiro, fiquem de olho. Twitter, bastante soco, é isso. E quem tem jabá aí, Pyron? Por que você está tão acelerado? Você tomou energético? Eu não tomei energético, mas a minha comida está esfriando. Ok. Pyron? Opa, vamos lá, galera, visite aí, ó. Pyron, né, YouTube. Ele não tomou energético. Eu não tomei, cara, Fez outra parada aí que você. Nem café eu tomei. Então, não, foi uma parada na natureza aí. Opa, essa aí é minha parte, porra. É isso aí, galera. Vai, joguinhos, vídeos, coisas legais, Pyron Slayer, Newton, tamo lá. Eu adoro quem fala joguinho. Joguinho. Muito bom. E você, Jajé? Eu tô lá no newgameplus.com.br e nas redes sociais, GG Pinheiro, JTJT Pinheiro. E é isso aí. Solidariedade, saiu o jogo? Cara, tá pra sair, tá realmente pra sair agora. Ah, a gente tá tipo fazendo. Não, falando sério, a gente tá fazendo finalmente já. Eu tô acreditando em você, eu sei que demora, eu sei que é assim. Não, foi, a gente rolou pra caralho mesmo com o jogo. A gente tava fazendo dois projetos ao mesmo tempo. Então a gente meio que. Tipo platino, né? Tem o de ganhar dinheiro e tem o que você quer fazer, né? Na verdade, tipo nenhum dos dois é pra ganhar dinheiro, mas aí a gente meio que entrou nessa, então, mas agora tá sendo mesmo, vai sair de verdade, o Elder Chef, vai ser lindo, todo mundo vai amar. Eu já joguei uma versão preliminar e é muito bom. Sim, e só pra fazer um jabá pros brothers, que os brothers também merecem, o Leonardo Ferreira, o Léo, ele vai lançar finalmente o In Extremis, que é um joguinho de navinha muito foda. Ah, pode crer. Ah, finalmente, eu vou sair. O moleque tá fazendo essa porra há mil anos já. Tá bom pra caralho o jogo. Começou com o projeto final dele na faculdade. Isso. Eu lembro, eu participei do início lá na entrevista lá, que ele tirou algumas dúvidas dele. Tá muito bacana. Teve uma apresentação agora num bar aqui em Botafogo. Foi com projeção na rua. Foi bem bacana. Ah, o bagulho morre. E eu fiz uma das músicas do jogo dele. Então super comprem pra me prestigiar. E contrato a solidariedade pra fazer as músicas, tá? Isso também. O cooler dele me pague. O cooler dele não fica barulhento assim quando ele trabalha, não. É só quando grava podcast. Tá? E fala aí, Guilherme. Eu tô agora com um novo blog, o minasdesal.wordpress.com, onde tô falando bastante de RPG. Tô conseguindo quase posts semanais. É site? É site. Eu achei que era sobre hambúrguer, fiquei impressionado. Eu achei que era sobre gente transformada em sal. Eu achei que era de mulher. Toma e Gomorra, então. De sal, né? Minas de sal, toma e Gomorra, pode crer. Ih, tá certo. Tô vendo. Não conhecia, não. Tava por fora. Tô fazendo aí. Então, tô falando ali, basicamente, é mais de Old Dragon, que é RPG que eu tenho, joguei pra caramba agora nesse último ano e meio de campanha. E tô tentando fazer alguma coisa também de aventura ali. Tá tudo nos planos aqui. Então é isso, senhores. Vou. Sim. Ó, 59 minutos e 23 segundos. Ei, um grande por abraço. Porque o que é? Aí, ô Pivô. É sim, fala aí pra mim. Precisa buscar a Tati, foi na hora perfeita. Abertura, hein? Tá de parabéns. Então, vamos fazer abertura agora. Acabamos a da semana que vem, ó. Você que tá ouvindo agora, não teve abertura ainda. Agora a gente vai voltar no tempo, igual o Trunks do Dragon Ball Super. Falaremos sobre isso ainda. Eu vou jogos de diversão começando a sua 240ª edição. Estou sem voz, não posso estar. Aí, deixa eu falar pra você uma parada. Eu tô vendo o Dragon Ball Super, né? Sim. Aí eu comecei pela saga do Trunks lá. Porque foda-se, tem uma saga lá do Trunks do Turo de novo. Não, primeiro me fala o que é isso que eu tô por fora. Dragon Ball Super. É série nova. Não, Dragon Ball que tá rolando novo agora. Ah, é mesmo? É, do zero, história nova? Não, é do zero. Não, ele pega, ele refaz aquele filme do Beerus. É, primeiro ele faz aquele filme do Beerus, depois refaz o Freeza, depois começa a ter uma história nova, que é essa do Trunks. Pera, ele refaz o filme? Ele reconta o filme? Isso, faz o contrário, tá ligado? Em vez de fazer um filme sobre uma parte da série, pra fazer uma coisa enxuta e boa, não... Vamos pegar esse filme que já foi uma merda e fazer 50 episódios sobre ele. Reconta ele, mas muda assim, um monte de coisinha merda também. Mas o que eu tava falando é o seguinte, a porra da caralha da saga do Trunks, aparece um... Olha só, já teve esse Dragon Ball. Mas o Trunks dos Trunks Super tá com quantos anos? Já é o Trunks do GT, mais ou menos? Ele já tá com quase 30. Ele é o Trunks da patrulha do tempo. Ele é do futuro, futuro ele, ainda. Ele é de 17 anos do futuro. E quando ele veio pro futuro... Ah, então não é o Trunks crescido, é o Trunks do futuro do... É aquele Trunks futuro. Que veio e matou o Freeza, ficou no céu. Só que ali naquela época ele tinha, tipo, sei lá, 18 anos. E agora ele... Passaram 17 anos e ele voltou de novo, tá ligado? Então agora o Gohan é um cara de mais de 30. O Trunks é mais velho que ele. Então o Trunks tem menos 35, tá ligado? O Trunks é tipo Daigo agora. Tá qual é? Só que ele se comporta igual uma criança ainda. Porque é Dragon Ball, né? Que nem o Daigo. Olha as bolas que eu tenho aqui. Olha as bolas que eu tenho aqui. Sério, tomar no meu cu, né? Até dar um peito aqui. Porra, Pivô, essa daí tava fácil demais, cara. Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Eu vou quebrar uma garrafa na sua cabeça. Eu nem quis levantar pra ninguém cortar, foi completamente involuntário. Se fosse roteirizado, isso não seria tão bom. Tomar no cu, Seinfeld, meu irmão, que é PFS, porra.